Olá, seres humanos, aqui é o Thiago e, bom, hoje é dia 10/2/2021. Não era meu plano gravar para esse podcast hoje. Hoje, na verdade, eu ia gravar com o Alan para outro podcast, pro Dopamina Podcast. Mas o Alan, como é uma bicha do caralho, tá cada dia com um probleminha diferente, um probleminha de cabeça diferente. E, basicamente, a gente não vai gravar mais, a gente vai gravar amanhã. Então eu resolvi gravar para o meu canal, já que eu já ia gravar mesmo alguma coisa, já que não vai ser para o outro, vai ser para esse daqui. Enfim, no podcast de hoje eu vou ler e-mails, de ler como é de lei. Por enquanto, como vocês devem saber, eu não estou mais, por enquanto, gravando podcast de teor mais filosófico, porque eu estou escrevendo meu livro, e meu livro já é de filosofia. Eu já tenho meio que colocado muito da minha cabeça ali, então eu não estou conseguindo fazer e pensar em mais nada relacionado à filosofia que não seja o livro. E, bom, antes de ler os e-mails, eu só quero falar duas coisas rapidinhos. Primeiro, sobre o livro em si, só para falar sobre o andamento, e segundo, sobre algo que eu reparei no último podcast de leitura de e-mails. Enfim, a primeira é que o livro agora está com um total de 67 páginas, e eu vou deixar aí na capa desse podcast uma imagem que sumariza basicamente tudo que eu falo na primeira parte do livro. É óbvio que a imagem que vai estar postada aí, que vai dar para vocês verem e tal, vocês não vão conseguir entender porra nenhuma. Até porque ela vai estar em baixa qualidade, talvez não vai dar nem para entender o que está escrito, mas assim. E essa imagem é 100% para ser contextualizada com o livro. Então, assim, se você quer entender melhor do que ela se trata, só lendo o livro mesmo, porque eu não vou ficar explicando coisa por coisa aqui, porque aqui não é o lugar, aqui agora, porque senão eu ia ter que fazer um podcast só disso. Mas, enfim, o livro tá, como eu disse, com um andamento aí de umas 67 páginas. Eu já comecei a escrever a segunda parte, que se chama Amor. Inclusive, eu já escrevi a definição, o primeiro capítulo da segunda parte, que é a definição do meu conceito de amor. E no total, essa segunda parte tem o quê? Tem uns 5 ou 6 capítulos, alguma coisa assim. Eu não me lembro. Eu esquematizei cada uma das partes e cada um dos capítulos, e pelo que eu me recordo é mais ou menos isso. Então, assim, essa segunda parte vai ser mais curta do que a primeira, porque a primeira, se não me engano, teve 12 capítulos, e essa segunda vai ter tipo metade desse número. Então, assim, eu prevejo que eu vou terminar a segunda parte mais rápido do que a primeira, e aí vem a última parte do livro, que é intitulada A Ideia, que é mais ou menos parecida com a primeira também, que vai ser um pouco grandinha, que vai ter algo na casa de 9 a 10 capítulos, alguma coisa assim. Enfim, eu tô gravando agora para prevenir encher de e-mails, porque eu acho que a próxima leitura de e-mails eu vou fazer só quando eu terminar a segunda parte do livro. E como eu acabei de falar, eu acabei de começar a segunda parte do livro, então assim vai demorar um pouco até eu terminar, então para evitar de lotar de e-mail, enfim. É isso. Eu diria que o andamento do livro, no meu senso, está indo de uma maneira talvez um pouco surpreendente até para mim, sabe? Porque eu mudei algumas concepções sobre as minhas próprias ideias, sobre os meus próprios como chegar aonde eu queria. Eu mudei os comos, eu mudei consideravelmente desde que eu comecei a escrever o livro, e o livro meio que continua com o mesmo fim. Mas o meio tem se alterado com uma certa profundidade, assim, tem se alterado de maneira significativa e se tornado um pouco mais, talvez, realista do que idealista. Continua, sim, um escrito predominantemente idealista, mas os meios para se chegar a este idealismo talvez eu esteja tornando-os mais realistas, por assim dizer, para não ficar algo impossível, vamos colocar assim, da maioria chegar a algo muito absoluto, muito pesado, por assim dizer, como por exemplo o imperativo categórico do Kant, que é algo que até um pouco exclui a tematicidade de cada sujeito. Isso é algo, inclusive, que eu escrevi ontem mesmo. Então, assim, eu estou falando de algo que está meio ainda presente na minha cabeça, que é algo que eu acabei de falar, acabei de escrever ontem, no caso. Mas enfim, é isso aí. Logo mais, como eu já falei, daqui a uns 2 ou 3 meses, ou 4, não sei, eu termino de escrever isso e aí lanço para vocês. Só que, ah não, talvez mais tempo, porque eu ainda vou levar um tempo revisando. Porque esse escrito agora eu faço uma certa questão de revisá-lo, sabe, antes de lançar por aí. Até porque eu mesmo já percebi que tem vários erros de português. Não erro de português de estrutura, mas errinhos do tipo, sei lá, trocar um T por um P, faltar o S ali, enfim, essas coisinhas bobas, sabe? que às vezes atrapalha. E é isso. E outra coisa também que eu queria falar antes de ir para a leitura de e-mails é sobre o meu namoro. No último leitura de e-mails eu citei brevemente o namoro, e só de eu ter citado o namoro parece que alguns caras meio que, não é que não gostaram, mas meio que ficaram tipo. Inclusive vou citar aqui o seguinte comentário, de que eu falo da minha namorada como se ela fosse um troféu. E muita gente curtiu esse comentário, não que isso me afete. Mas enfim, eu só quero explicar um pouco do porquê que eu falo da minha namorada da forma que eu me falo. São basicamente dois motivos básicos que me levam a falar da minha namorada como se ela fosse realmente. Como se ela é realmente uma boa namorada, sabe? Tipo, se ela é uma boa namorada, eu tenho que falar dela com um certo tom de elogio, por assim dizer, um certo tom de wow, ela é importante na minha vida, sabe? Enfim, são dois motivos básicos que me levam a falar da minha namorada num tom mais elogiativo, por assim dizer, do que mais neutro. Primeiro é o fato puro e simples de que realmente ela é uma boa namorada, então não tem como eu falar dela. Ela, tipo, ela se esforça por mim em todos os campos possíveis, eu juro pra vocês, em todos os campos possíveis, ela se esforça por mim, sabe? Eu não tenho absolutamente nada a reclamar dela, ela é uma ótima, não uma boa namorada, uma ótima namorada. Então, assim, não tem como eu falar dela sem babar um pouco o ovo dela, porque ela é boa pra caralho. Pura e simplesmente, então não tem como eu falar mal dela, reclamar dela. Até porque eu não faria isso, porque se eu tivesse com algum problema com ela, eu reclamaria no privado com ela, não estaria reclamando com ela aqui, sabe? Enfim, então um dos motivos pura e simples de eu sempre falar dela num tom mais de elogio é que pura e simplesmente ela só merece elogios, ela é uma fodendo namorada, sabe? Não tenho reclamações, absolutamente nenhuma reclamação a fazer. E outro dos motivos de eu falar, e esse é o motivo. Talvez principal de eu falar dela num tom meio em que eu estou colocando ela num pedestal, entre aspas, é para frisar para algum de vocês, porque eu sei que ainda tem no meu canal uma boa parcela dos meus ouvintes ainda é da panelinha de Red Pill, de MGTOW, de masculinismo, esse tipo de merda. E caras, nada contra você seguir esse tipo de filosofia. Mas o grande problema desses caras que seguem esse tipo de filosofia é que eles tendem ao que eu já falei num podcast, já falei aqui 500 vezes, vou falar de novo, ao que eu chamo de pessimismo irrealista. Os caras começam a ver pessimismo onde não existe, sabe? A achar que simplesmente tudo se perdeu, que acabou só porque ele teve um namoro que não deu certo, por exemplo, porque ele viu no canal do Dom Sandro, o Dom Sandro fazendo 500 mil vídeos sobre o caso na Indonésia da mulher que conseguiu um processo, que ganhou bilhões em cima do processo de divórcio do marido. Enfim, cara, esse tipo de coisa. E, cara, eu falo da minha namorada também num tom assim de como se isso fosse algo realmente que foi bom para minha vida, e de fato é algo que é bom para minha vida. O fato de eu estar namorando é algo que é bom para minha vida também, para dar uma certa esperança para esse tipo de gente, sabe? Para esse tipo de gente que tá na Red Pill, mas tá meio tipo temeroso. Eu digo para vocês, cara, se você vê os meus vídeos antigos, os meus podcasts antigos de 3 anos atrás principalmente, você vai ver que eu era um cara extremamente desiludido, que tava quase indo pro movimento MGTOW, tava quase virando o MGTOW. Inclusive eu tinha um vídeo literalmente upado aqui no meu canal que se chama Me Tornando Quase um MGTOW. Eu não lembro o título completo do vídeo, mas era alguma coisa assim, quase me tornando MGTOW, alguma coisa assim, que eu falo pra caralho de mulher, que como tava difícil de achar uma mulher decente, que é tudo mulher é merda, enfim, esse tipo de coisa. Então você vai ver que o que você tá passando, muitas das coisas pelas quais você passou, de se perguntar se realmente ainda existe alguma mulher decente e tal, são coisas que eu mesmo já vivenciei. Só que assim. No meu caso, pelo menos, eu sou a prova empírica de que não, as coisas não estão tão ruins assim, os relacionamentos não estão. Quer dizer, os relacionamentos estão ruins, as relações humanas no geral estão ruins, sim, estão. Mas isso não significa que acabou, que simplesmente não tem mais como você namorar, que não tem mais como você, que não existe mais mulher decente, que não existe mais gente decente no mundo. Isso é simplesmente um pessimismo. Um pessimismo não apenas irrealista, porque existe o meu caso, por exemplo, o meu caso de namoro que tá dando certo, que comprova para você, meu querido amigo, que não acabou os relacionamentos humanos como todos, que ainda tem gente se relacionando e dando certo. E também isso também pende muito pro niilismo, sabe? Pro cara virar o típico cara que fica trancado no quarto, não fala com ninguém, não tem amigos, porque ele, sabe, ele fica a todo momento esperando uma facada nas costas sabe, de todo mundo, sabe? Ele espera a facada nas costas de mulher, espera a facada nas costas dos homens, ele espera a facada nas costas dos amigos, ele não confia em absolutamente ninguém. Isso é de um niilismo. De um niilismo pessimista que, sabe, eu acho que é muito ruim pro indivíduo ele acreditar nesse tipo de coisa, de que, tipo, de que simplesmente acabou as relações humanas e não dá mais para ter nada com ninguém. Sabe, é o que eu tô falando, cara. Eu sou a prova viva, e não apenas eu, mas outros caras por aí também, que eu tenho certeza que tem relacionamentos aí que já estão durando, que provam para esses caras que não, cara. As coisas estão ruins, sim, mas existe uma grande diferença entre você falar relacionamentos humanos como um todo estão complicados e você falar relacionamentos humanos acabaram. Existe uma grande diferença, sabe? Sem contar que outra coisa também, que esses caras da Red Pill, MGTOW, falam pra caralho, mas os caras não pensam, pra variar. Caras, se pra vocês, pra nós homens, tá difícil encontrar alguém decente? Tá. Tá difícil encontrar uma mulher decente? Tá. Mas você acha que para as mulheres tá muito diferente? Você acha que realmente as mulheres. Aí os caras vão falar: não, mas as mulheres conseguem um parceiro, seja sexual, amoroso, com muito mais facilidade do que o homem. Sim, eu concordo 100% com isso. Mas isso não quer dizer que elas conseguem um parceiro que seja realmente bom para elas com muita frequência, sabe? Até porque a maior parte dos caras de hoje em dia só quer o quê? Quer fuder, quer no primeiro encontro chamar ela para ir ver Netflix, entre aspas, na casa dele. A minha namorada mesmo, inclusive eu sou o primeiro namorado dela. Então, sim, isso já implica um monte de coisas boas. A minha própria namorada, ela fala para mim que antes de mim, nos casos de caras com quem ela já saiu e tal, que ela simplesmente não conseguiu desenvolver nada com ninguém, porque ela percebia que em 90% dos casos o cara, sabe, em 90% dos casos o cara literalmente no primeiro ou no segundo encontro já chamava ela pra ir na casa dele. E aí, obviamente, todo mundo sabe o que que isso significa. Então, assim, e aí, por conta disso, eu não ter sido esse cara que chamou ela pra minha casa, tipo, eu só chamei ela pra ela vir pra minha casa quando a gente já tava namorando, quando eu já tinha a pedido em namoro, e inclusive nas primeiras vezes que ela foi lá em casa, nem rolou sexo nem nada. Enfim, isso fez ela se sentir muito mais confiante com relação a mim, porque ela é uma garota introvertida, tímida. Então, assim, ela não gostava naturalmente desses caras que mal conhecia ela e já se chamava ela pra fuder, por assim dizer. O ponto que eu quero dizer é: você realmente acha que pra homem tá difícil pra caralho, e pra mulher, pelo menos pras poucas mulheres decentes que existem por aí, que pras mulheres também não tá difícil? Você realmente acha que o homem tá muito melhor do que a mulher? Enfim, eu não quero aqui dar uma de moralista e nem, sabe, ficar falando desses assuntos que já me deu na paciência, sabe? Mas é só para me explicar, cara. Eu não tô querendo aqui erguer um troféu, não tô aqui falando da minha namorada, que, nossa, meu Deus, tô babando o ovo dela, tô chupando o pau dela. Não é isso, cara. Até porque, se você pegar os meus podcasts de 2 anos pra cá, são uma minoria dos podcasts em que eu falo sobre ela. A maioria dos podcasts, que eu fiz de 2 anos pra cá são tudo com temática de filosofia. Então, em poucos podcasts, eu cito mais ela nesses podcasts assim, de leitura de e-mails, que são podcasts mais casuais, que eu posso falar de coisas casuais, de coisas não tão filosóficas, e aí dá pra eu falar sobre ela. Por exemplo, vocês não precisam se sentir ofendidos ou se sentir, sei lá, cara, que eu tô mostrando pra todo mundo que ela. Uou, mostrando pra ela que eu consegui, pra todo mundo que eu consegui ela. Não é isso, cara. Eu só tô querendo mostrar pra vocês que as coisas não estão tão ruins assim como aparentam, cara. Mas eu sou feio. Aí vai vir alguém falar: ah, mas cara, você fala isso porque você é bonito, eu sou feio. Ou eu, sei lá, eu não tenho tantos contatos. Cara, na época que eu conheci minha namorada, primeiro, eu não tinha igual você muitos contatos. Eu quase não saía de casa, por assim dizer, e quando eu saía era só para sair com um homem, então assim, eu não tinha muitos conhecidos mulheres que poderiam me apresentar para outras mulheres, etc. E segundo, sobre o lance de ser feio, cara, se você é feio, cara, aceita isso e procura uma mina também que seja mais ou menos, mas que seja tolerável e que de repente queira estar com você por aquilo que você é. Se você for um cara feio, que mesmo sendo feio quer uma mulher bonita, é óbvio que você só vai se fuder. Pode ser que você consiga uma mulher bonita, mesmo você sendo feio? Pode ser, mas isso assim, cara, isso acontece mais naqueles casos, por exemplo, de favela, sabe? De favelado feio pra caralho que consegue aí as novinhas. Mas aí é que tá, cara. Aí é que tá. Vocês reclamam pra caralho de mulher, mas vocês também gostam de umas puta mulher lixo. Porque essas mulheres de favela, essas mulheres com a porra do short enfiado no cu, você acha o quê? Que essas mulheres valem alguma coisa? Essas mulheres aí que dão pra esses caras feios, porque os caras feios é chave. Você acha que isso daí é mulher decente? Cara, isso é outra coisa também que eu falo, cara. Não adianta você reclamar de mulher, de que, ah, porque mulher isso, tá faltando mulher não sei o quê, se você não tem cérebro. Um dos únicos nichos que você vai achar mulher minimamente decente é no nicho, querendo ou não, da intelectualidade. Por quê? Porque mulher que parte mais pra esse lado intelectual, eu não vou entrar aqui na discussão se existe mulher inteligente ou não. Eu próprio acredito que mulher tem um QI, por assim dizer, geral menor do que o homem. Eu próprio acredito nisso. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas o fato é, existem algumas mulheres por aí que são mais da área mais intelectual, por assim dizer. Elas priorizam mais coisas intelectuais e conversas mais intelectuais. A minha própria namorada é assim. Ontem à noite, por exemplo, a gente estava conversando sobre Kant, Schopenhauer e sobre Scruton, sobre o conceito de belo e estética para esses três autores. E aí eu mandei uma parte do meu livro para ela ler e a gente estava comentando sobre isso. E ela estava tipo, me mostrando trechos do livro do Scruton que ela está lendo, Beleza, que falam sobre o conceito de belo e sobre como a arte pode nos tirar de nós mesmos e como isso é algo que tem uma relação com o que eu estou escrevendo, sabe? Esse tipo de mulher, assim, que é mais pro lado intelectual, são mulheres que tendem a serem naturalmente menos degeneradas, por assim dizer, mais puras, entre aspas, do que as mulheres aí do mundão, cara. Tu acha o quê? Tu acha que a mulher aí que tu vê aí com shortinho que isso presta? Cara, enquanto você continuar tendo interesse nessa mulher, nessas mulheres desse tipo, nessa mulher que é só corpo, realmente não há esperança, realmente não há esperança. Sim, pura e simplesmente, desiste logo se você for um cara que não consegue ter nenhum interesse em mulher que sabe que é só isso, sabe? Se você só tem interesse nisso, realmente desiste. Fala que toda mulher aí é que acabou a esperança e vira amiga e tal, mas essa não é a realidade, tá negando a realidade empírica. Por que que eu digo empírica? Porque existe eu aqui e outros caras aí também que estão bem, por assim dizer, nos relacionamentos em questão. Enfim, eu não quero dar lição de moral em ninguém, caras. Eu só tô falando que, caras, não adianta... Caras, se você tem cérebro, ainda há alguma esperança pra você. Você não precisa entrar em MGTOW e entrar em Red Pill, e você também não precisa ficar correndo atrás de mulher. O que eu tô querendo falar é, deem uma chance pras coisas, sabe? Eu falo da minha namorada aqui elogiando, tanto porque ela só merece elogios, quanto também pra ver se vocês dão uma chance, sabe? Pra tentar incentivar vocês a dar uma chance. Pode dar errado? Pode, mas pode dar certo, como é o meu caso, por exemplo, sabe? Eu não tô falando pra você, como eu disse, eu não tô falando aqui pra vocês correrem atrás de mulher. Eu só tô falando que se de repente aparecer uma mulher decente, em qualquer lugar que seja, exceto em lugares podres, se aparecer uma mulher aí que aparenta ser minimamente decente, que de repente a conversa bata e que as coisas aparentemente sejam compatíveis... Vai, cara, vai, tenta, sabe? Se não der certo, ótimo. E se der certo, pô, você conseguiu um grande incremento pra sua vida, porque uma boa mulher pode enriquecer a vida do homem nos mais diversos campos possíveis, sabe? Aí já vem os caras, não, mas isso daí hoje é uma minoria das mulheres. É o que eu tô falando, cara, justamente, é uma minoria. Por isso que você não deve correr atrás de todas. Por isso que você deve ser mais... ficar na sua e fazer o seu trabalho e de repente, é só isso que eu tô falando, cara. Se de repente aparecer, dê uma chance. Se não aparecer, segue tua vida, acabou. Não precisa ficar na internet enchendo o saco, sabe? Ah, porque a Red Pill e... Ah, cara, foda-se, porque é... Cara, sabe? Sabe? Enfim. Eu não tô falando isso daqui, falando da minha namorada por arrogância, só pra tentar mostrar pra vocês que, caras, as coisas não estão tão ruins assim, e eu tô falando isso porque eu sei que alguns de vocês acham realmente que as coisas estão ruins e péssimas e que acabou, mas não, as coisas não estão tão ruins e péssimas assim, as coisas estão ruins, estão, mas elas não estão no estágio, sabe, em que, tipo, tudo acabou e, sabe, tem dragão voando e tá casa pegando fogo e gente sendo estuprada e a economia acabou e um pão agora custa 10 mil reais, cara, não, sabe, não, Só deem chance, sabe? Eu só tô aqui tentando incentivar vocês a darem chance. Se é alguma coisa, não somente no campo amoroso, mas em outros campos também, mesmo que isso seja algo que talvez te ponha um pouco na zona de risco, se é alguma coisa legal, que parece ser legal, apareceu, que você acha que vai ser bom pra você, dê uma chance, cara. Dê uma chance, mesmo que isso vai incluir um certo risco, mas dê uma chance, senão você vai ser igualzinho ao cara sojado que você mesmo critica, o cara sojado que fica 100% na zona de conforto e que nunca tenta nada, sabe? Enfim, se for olhar por esse lado, eu sou até mais, por exemplo, mais MGTOW do que a maioria dos MGTOWs, por exemplo. Porque eu segui meu próprio caminho e eu decidi que eu queria tentar alguma coisa com ela e aqui estamos. Dia 25 agora de janeiro, 15 dias, daqui a exatos 15 dias, eu faço 2 anos de namoro com ela. E assim, pra quem, todo mundo falava que, nossa, ia, que não confia, porque você vai se fuder, porque ela vai roubar seus bens. Esse tipo de coisa, esse tipo de papo de chimpanzé, sabe? Tipo, até agora nada disso aconteceu. E também 2 anos de namoro e, caras, ela já me pagou coisas aí, nem quis coisas de volta da minha parte, sabe? Eu te passei esses tempos atrás pela minha pior fase financeira e ela esteve comigo o tempo inteiro ao meu lado, sabe? Durante tudo isso. Não tem, é o que eu tô falando, não tem como fazer crítica a ela e tenho certeza que algumas outras mulheres, difíceis de encontrar, sim, difíceis, mas que existem algumas outras mulheres por aí também, de repente são assim, estão do lado do cara independente do que aconteça com o cara, a não ser que o cara seja um completo acomodado, aí também não dá, né, um completo acomodado que passa anos o cara não muda, sabe, continua tudo na mesma merda, aí a mulher tem pleno direito realmente de mandar o cara ir à merda e tipo, se afastar e tal, e aí depois os caras vêm chorar porque é hipergâmica, não, cara, não. Cara, trata as pessoas como se elas fossem seres humanos. Não divide as pessoas em gênero. Trata as pessoas como seres humanos, sabe? Isso vai te tornar uma pessoa automaticamente melhor. Porque, sabe, o cara nascer com pinto ou com buceta não garante nada, cara. Não garante que o cara seja melhor ou que o cara seja pior. Sabe, a minha namorada mesmo, eu sei, vocês já devem estar pensando, mas eu garanto que ela tem mais intelecto do que uma boa parte de vocês que ficam enchendo o saco na internet. Eu garanto com toda certeza, sabe? Eu só não trago isso pra comprovar aqui, empiricamente, pra vocês verem, porque eu inclusive, eu já chamei ela pra vir gravar aqui comigo, só que, primeiro, que ela não quer se expor, e segundo, que ela é, como eu próprio já disse, ela é muito tímida, sabe? Então, assim, pra ela vir aqui gravar e falar alguma coisa, sei lá, talvez isso um dia aconteça, mas por enquanto aparentemente não. Mas enfim, é o que eu tô falando, caras. Vivam a vida de vocês e não coloquem rótulos na vida de vocês. Não coloquem, tipo, uma grande barreira. Porque, tipo, não, porque o cara lá no YouTube falou que não dá mais pra se relacionar com mulher. Então não dá mais, cara. Se eu for me relacionar com mulher, acabou, eu vou ser processado, ela vai roubar meus bens, ela vai roubar minha casa, ela vai roubar minha família, minha estrutura. Cara, relaxa, cara, relaxa. É o que eu tô falando, se você for um sujeito com um mínimo de intelecto, você provavelmente vai atrair mais mulheres que estão mais na casa do intelectual, e essas mulheres que são mais da casa do intelectual são naturalmente um pouco menos piores e mais, entre aspas, puras do que as minas que estão por aí só por estar por aí, sabe? Com shortinhos, caralho, e corpão, e enfim, que troca a porra da cor do cabelo todo mês. Enfim, cara. Também não sejam ingênuos, os caras reclamam de mulher e depois... Enfim, não vou falar mais nada sobre. Aliás, acho que eu já falei pra caralho, porque era pra ter sido algo só de 5 minutos. Eu já passei literalmente uns quase 20 minutos só falando sobre. Enfim, eu vou tomar uma água e vamos começar a leitura de e-mails e pau no meu cu. Bom, eu admito que eu tô um pouco cansado. Digamos que os últimos dias foram de cansaço mental, por assim dizer. Porque o desenvolvimento do livro, isso me toma muita energia, e essa energia psíquica, por assim dizer, ela gera até mesmo um cansaço mental, sabe? Então, como eu estou escrevendo muito nos últimos dias, eu estou naturalmente cansado em termos físicos. Então, assim, eu admito que eu estou gravando isso, mas estou gravando meio cansado. Mas, assim, eu vou ler o que der pra ler, o que eu senti ainda que dá pra ler, e o que eu senti que, mano, tô cansado, já tô falando meio gaguejando, não dá mais, eu vou deixar pra ler em outro podcast. Não vai dar pra fugir muito disso. Na verdade, hoje era pra eu mais descansar do que gravar alguma coisa, mas, enfim, pra amanhã tá pronto, assim, pra escrever, pra continuar a escrita do meu livro. Porque hoje eu já tinha combinado comigo na minha cabeça que hoje eu não ia escrever, que hoje ia ser um dia de descanso, mas aqui estou. Enfim, Vou começar essa merda e é o que eu falei. Vou até onde der e quando não der mais eu paro e os e-mails que sobrar fica para depois. É isso, desculpa, gente. Mas vamos lá. Como sair do niilismo sem virar um dogmático? KKK. Excluindo a saída pela via da filosofia científica que já pratico. Esse é o título do. Ainda nem começou o e-mail, esse é o título do e-mail. Então vocês já preveem como que vai ser o negócio. Mas vamos lá. Existencialistas só jogaram a merda no ventilador. Uau, uau, uau. Muito boa a sua colocação, ainda não tinha visto dessa forma. Obrigado. Eu não me lembro bem qual texto ou podcast que eu falei isso, mas obrigado. Tá, vamos lá. E começando a falar da questão do título, dentro da filosofia, gosto do Nietzsche. Ah, cara, isso já explica muita coisa, mas vamos lá. Por conseguir encarar o niilismo e superá-lo com ele mesmo, através do niilismo ativo. Apenas se nada tem sentido, temos a liberdade de criar o nosso. Além disso, ele propôs a potencialização da vida como critério de virtuosismo ao criarmos uma moral própria. Mas meu ponto para sair do niilismo desses caras, Sartre e Cia, ainda está sendo fora da filosofia. Crivar toda a afirmação pretensiosa através de critérios de validade do ceticismo científico, como falseabilidade, na navalha de Occam. Inclusive, eu estou querendo ler livros do Occam, mas eu não acho nada para comprar. O bagulho é edgy demais. Demais. Enfim, e evidências empiricamente observáveis, para só então assumir alguma postura como razoável. Acredito que isso parte de certa humildade intelectual, vista em uma situação mais ou menos assim. A natureza, por vezes, é muito mais criativa do que o homem pode supor. De forma que, por mais complexos que sejam nossos sistemas, a realidade empírica consegue ser ainda mais. A frase é do Carl Sagan, tinha que ser, grande divulgador do ceticismo científico. E sim, eu sei que essa minha postura pressupõe a existência de um mundo externo racionalizável como uma superação apressada do solipsismo, mas não vejo outra forma de superá-la através da razão. O próprio Descartes precisou apelar para a bondade de Deus para assumir que o mundo existe, externo existe de forma cognoscível. Aliás, para variar um pouco o tipo de leitura do Homer, recomendo a todos a leitura do Sagan, mais especificamente O Mundo Assombrado pelos Demônios, A Ciência como uma Vela no Escuro. Esse livro certamente marca um ponto de virada na mentalidade crítica e cética de quem o lê. Ajuda a limpar e entender todas essas atuais baboseiras pseudocientíficas de jovem místico. Energias, signos, cristais, física quântica, terapêutica, etc., que só revestem de capa moderna o suprimento de anseios psicológicos humanos de pertencimento, esperança e sentido, outrora fornecidos pela religião, já que esta perdeu o espaço. Porém, talvez por influência do racionalismo, que sempre curti em época de estudos em filosofia, tenho ainda bastante fé na capacidade da razão humana em sondar um ainda não tratável empiricamente, como faz a física teórica e a filosofia. Queria indicações de leitura nesse sentido. Atualmente estou pensando em pegar Agostinho, mas não sei se é uma boa começar essa, entre aspas, investigação por ele. Abraço, seu podcast é foda. E aí terminou o e-mail. Bom, obrigado pelo elogio. Apesar de eu estar digamos assim, indo para uma linha filosófica bem diferente de você, tipo, bem diferente de você, porque a começar que eu não sou da turma do ceticismo cientificista, eu sou mais da turma do ceticismo racionalista, por assim dizer. Mas, enfim, cara. Aí é que tá, cara. Você diz que você não acredita na razão. E que você acredita mais em atributos empíricos do que na razão, por assim dizer. Você acredita mais na comprovação científica, na comprovação a posteriori, do que na comprovação a priori. Cara, isso é. Desculpa. Assim, é o meu ponto de vista sobre essa questão. Eu acho que tanto a comprovação, tanto a prova a priori, quanto a prova a posteriori são limitadas. O que eu quero dizer com isso? Que tanto o intelecto humano é limitado quanto a capacidade humana de provar algo empiricamente também é limitada. Um fato, um simples fato que comprova o que eu estou falando, da comprovação empírica também ser limitada, são os diferentes modelos científicos que existem, os diferentes modelos de prova científica que existem. Exemplos, vou citar aqui alguns exemplos de provas científicas que já foram desenvolvidas com o passar do tempo e que cada pessoa pode tomar uma e cada resultado de cada prova pode ser um diferente, sabe? Ou que no fim das contas, ou seja, não prova nada. Existe um modelo cientificista do Aristóteles, Existe um modelo científico do Francis Bacon, existe um modelo científico do Karl Popper, e por aí vai. Não me lembro agora de outros nomes, mas assim, já citei três modelos científicos, três modelos de fazer ciência que as pessoas tomam por aí. Alguns são mais aceitos e mais utilizados do que outros, obviamente. Mas o fato é, existem várias formas de se fazer ciência, por assim dizer. E aí é que está um grande problema, porque se você tomar a forma X, o teu resultado vai ser X. Se você tomar a forma Y, o resultado pode ser que seja X, mas pode ser que seja Y. E se você tomar a forma Z, o teu resultado pode ser que não seja nem X nem Y, seja 0,1, sabe? Enfim, o que eu quero dizer é, a ciência se ampara em pressupostos que são, como eu posso dizer, são relativos. O que eu quero dizer com isso é que cada um pode seguir um modelo científico diferente. Prova disso é que existem vários modelos científicos diferentes disponíveis por aí. Aristóteles, Karl Popper, Francis Bacon e por aí vai. Então, assim, cara, assim como a racionalidade humana é limitada, o modelo científico também, como um todo, a capacidade empírica humana também é limitada, até porque existe também outra limitação evidente no modelo empírico, no modelo a posteriori, que é justamente essa nossa capacidade de observar, que reside basicamente nesse nosso conhecimento sobre o quão limitada são as nossas capacidades de observações. Um exemplo simples: vamos supor que você, ao invés de você conseguir apreender o número de cores que você consegue normalmente, que todo ser humano normal consegue apreender. Vamos supor que você conseguisse apreender 10 vezes mais cores do que o espectro humano comum. Se você conseguisse apreender 10 vezes mais cores do que o normal, provavelmente você descobriria coisas diferentes daquilo que o ser humano comum já descobre. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Você poderia descobrir, de repente, um detalhe oculto que só através de uma cor extremamente específica, que o olho humano não consegue detectar via naturalmente, mas que detecta com essas 10 vezes mais cores, você consegue detectar um detalhe muito específico sobre uma ou duas ou três ou X espécies que com o olhar humano comum não consegue, ou a capacidade humana empírica comum não consegue, sabe? Então, assim, a nossa capacidade de observação sobre os fatos também é extremamente limitada. Tanto por fatores empíricos, a gente não tem conhecimento sobre tudo aquilo que nos cerca, quanto também por fatores racionais. A gente não consegue naturalmente, imediatamente entender tudo aquilo que nos rodeia. E existe também um outro grande problema da ciência, que é o simples problema que talvez seja o mais insolucionado, vamos dizer assim, dos problemas, que é: o universo é gigante pra caralho. Eu acho que ninguém tem dúvidas disso. Tanto os racionalistas não têm dúvida disso, quanto os cientistas também não têm dúvida disso. O universo é grande pra caralho. É gigantesco, nós nem temos noção de se essa merda tem fim ou não tem fim. Existem até teorias aí que dizem que o universo é infinito. Enfim, fato é: o universo é gigantesco, certo? Como que nós, seres humanos, que somos seres humanos vivendo num pequeniníssimo planeta, chamado planeta Terra, como que nós vamos conhecer o universo inteiro sendo tão pequeno como nós somos, caras? Assim, esse é um dos principais argumentos, um dos principais fatores do porquê que eu confio mais na minha razão do que na minha intuição a posteriori, do que em algum modelo científico qualquer. Por quê? Porque, cara, com a minha razão, eu consigo teorizar, ao menos. A ciência não consegue provar nada sobre o universo de maneira, como eu posso dizer, de maneira absoluta, por assim dizer. A ciência não consegue provar nada sobre o universo de maneira absoluta, porque a própria ciência sabe que não sabe porra nenhuma sobre o universo. Já a razão, o racionalismo, por assim dizer, ele também não consegue provar nada sobre o universo. Porém, o racionalismo tem muito mais liberdade de teorização, de razão, de uso livre da razão, por assim dizer, do que o empiricismo. O empiricismo precisa ficar provando tudo, precisa ficar, sabe, utilizando o modelo científico X para gerar um resultado, que o resultado só sai daqui a 10 anos, e aí daqui a 10 anos você interpreta os fatos e leva não sei mais quanto tempo para surgir uma teoria que atenda os fatos. Essa teoria é puramente a posteriori e não a priori. Essa teoria, depois de 100 anos, ela é refutada por alguém, enquanto que no racionalismo tudo isso não acontece. Você pode olhar para o universo, pensar exaustivamente sobre o universo e daqui a uma semana formular uma tese sobre o porquê do universo. É óbvio que essa tese não exatamente corresponde com a realidade, que ela pode estar errada, é óbvio. Mas o fato é, uma das grandes vantagens do racionalismo sobre o empirismo é que o racionalismo tem uma liberdade maior, por assim dizer, de fazer afirmações. Porque o racionalismo só depende de uma causa, de uma relação de causa e efeito. Enquanto que o empirismo não apenas depende dessa relação de causa e efeito, mas ela também depende de resultados observáveis. Se não for algo observável para o empirismo, para o cientificismo, seja lá como você quiser chamar, simplesmente é não admitível, por assim dizer. Enfim, o racionalismo, por assim dizer, ele tem uma liberdade criativa muito maior do que o empiricismo. E esse é um dos vários motivos do porquê eu sou particularmente mais pro lado racionalista do que pro lado dos empiristas. Então, assim, cara, você falar que o racionalismo é limitado e que nós não podemos saber nada sobre porra nenhuma, eu concordo. Mas o cientificismo não tá muito distante disso. O cientificismo tá na mesma. Tá na mesma, tá até alguns passos atrás do racionalismo, porque pelo menos o racionalismo, como eu disse, ele pode imaginar, ele pode pensar, ele pode não ficar esperando a prova empírica. Enquanto que o empiricismo depende da prova empírica, que nem sempre é possível, porque simplesmente alguns resultados demoram anos para sair, demoram anos. Alguns experimentos científicos demoram anos até dar algum resultado. Então, assim, cara, não, o empiricismo também é limitado pra caralho. Mas enfim, eu já falei pra caralho sobre, e agora respondendo a tua pergunta de modo mais objetivo. Como sair do niilismo sem virar um dogmático? Cara, é uma coisa que eu já falei num podcast há algum tempo atrás. O primeiro passo para você sair do niilismo é você apreender que existe uma realidade lógica por trás das coisas. O que eu quero dizer com realidade lógica por trás das coisas? Se você começar a estudar qualquer área, até mesmo do conhecimento empírico, por assim dizer, biologia, física, química e etc., você vai ver, ou até mesmo a matemática, se bem que a matemática não é empírica, mas enfim, se você estudar qualquer área do conhecimento humano mais tradicional, você vai ver que a maioria dessas áreas seguem um conjunto de regras, por assim dizer. Por exemplo, o alinhamento dos planetas. O alinhamento dos planetas é algo extremamente exato, e o fato, por exemplo, da vida existir na Terra é algo muito exato, é algo que parece até que foi calculado. Por quê? Porque se a Terra tivesse um pouco mais longe ou um pouco mais próximo do Sol, a vida como a gente conhece na Terra, talvez a vida como a gente conhece não existiria da forma como a gente conhece, ou talvez até não existiria. Então, assim, o simples fato de existir vida na Terra e em outros planetas do Sistema Solar não existir, e de que todos os planetas seguem uma lógica, por assim dizer, eles estão numa elipse ao redor do Sol, que pode ser exprimida em termos matemáticos mais ou menos precisos, isso já mostra que é uma certa razão no universo. Eu não estou querendo aqui vir com um argumento teísta, não é isso. É só para ilustrar que quanto mais você se aprofundar em qualquer campo do conhecimento humano, mais você vai ver que as coisas têm uma lógica, que elas não são assim jogadas, como muito neo-nihilistazinho de merda afirma, que as coisas são simplesmente caos e que, tipo, nada tem uma lógica, nada tem uma regra. Não, um outro exemplo bem simples que ilustra o que eu tô falando. Pi, o número pi, que é 3,14 e blá blá blá. O número de pi é um número que diversas vezes, não apenas matematicamente, como também até mesmo na física, na química, o pi se repete pra caralho. O pi se repete uma cacetada de situações que você fica completamente tipo, caralho, como que essa porra desse número se repete tanto, sabe? Como que tudo se desenvolveu a partir de um único número, o 3,14, blá blá blá blá. Como, sabe? Então, assim, se você parar para analisar os fatos e perceber que simplesmente existe uma ordem por trás dos fatos que a gente conhece, talvez até uma ordem por trás dos fatos que a gente nem conhece, você vai perceber que esse papo de que tudo veio do acaso, de que tudo veio completamente de forma desordenada, simplesmente não tem muito sentido, sabe? É óbvio também que alguns ateístas aí, por exemplo, eles afirmam que o fato de que tudo segue uma ordem pré-estabelecida é mais um argumento pró-evolução, porque afirma que tudo partiu do mesmo ponto, do mesmo ancestral em comum, por assim dizer, logo tudo se desenvolveu na razão, nessa razão, por exemplo, de 3,14. O que pode ser? Mas isso por si só já mostra que há uma certa ordem na natureza, por assim dizer. Algo semelhante, por exemplo, ao conceito de vontade do Schopenhauer, que a vontade é algo que nutre e que se justifica por si só, como se fosse Deus, por exemplo, que se justifica por si só. O fato é, as coisas seguem um alinhamento matemático barra racional, por assim dizer, que se repete. Elas seguem um padrão que se repete em diversos campos. Isso, por si só, para mim, já é um forte sintoma, uma forte evidência de que as coisas não são caos, de que tudo não veio assim do cu, do nada, sabe? Que as coisas seguem um padrão e que existe um padrão objetivo para você determinar aquilo que é correto ou aquilo que é errado. Aí eu já estou trazendo a discussão para o campo da moral e ética, sim. Mas, por assim dizer, existe um padrão que vai além da gente. Você apreender e aceitar que esse padrão existe e que em vários campos, até, por exemplo, o campo da estética, as coisas que seguem esse padrão são superiores às coisas que não seguem esse padrão, é um exemplo bem simples, trazendo para a vida humana. Por que que alguém que tem uma disciplina, alguém que é disciplinado, alguém que cuida da própria saúde, que come comida decente, não só merda, por que que alguém que segue esse estilo de vida é quase sempre, tem uma vida quase sempre, no geral, superior a alguém que só come merda, fuma maconha, amizades merda, etc. Porque pelo simples fato de que essa pessoa está seguindo a lógica natural, a ordem natural das coisas, de forma mais próxima da ordem natural em si mesma, do que aquele que está fumando maconha, está saindo com amizade de merda, tá cada final de semana comendo uma mina diferente, hein, que não se estabiliza em nada. Enfim, o fato é, o fato pura e simples, que para mim foi uma das grandes alavancas, para mim, Thiago, para eu sair do niilismo, foi que simplesmente existe um padrão que se repete. Um padrão que se repete tanto na natureza racional quanto empírica. E você apreender isso já é um sinal, como eu estou falando, de que existe uma inteligência, entre aspas, uma inteligência que talvez reja o nosso universo. O que seria essa inteligência? Se seria Deus, ou se seria a vontade, ou se seria a natureza, ou se seria uma certa lógica, uma lógica evolutiva que não sei. Sabe? Esse é um dos meus principais problemas, inclusive, com o evolucionismo. Tipo, implicar que simplesmente surgiu uma natureza e essa natureza, sabe? Essa natureza automaticamente se tornou inteligente ao ponto de gerar, como instância última, o ser humano, que é o único ser inteligente, sabe? Como que a natureza, que é algo em tese irracional, algo que não existe, algo que é abstrato, se tornou algo tipo complexo pra caralho, como ser humano que é completamente não abstrato e sim prático, sabe? Que existe no mundo real, como, sabe? É algo que eu não engulo assim no papo do evolucionismo. Mas enfim, isso já é outra conversa e bom, acho que é mais ou menos isso, cara. Eu nunca li esse livro aí que você falou, porque eu admito que eu tenho uma certa implicância, por assim dizer, com Carl Sagan e Richard Dawkins e toda essa porra aí de cientificismo. Eu tenho uma certa implicância e eu assumo isso, não tenho muito vergonha em assumir isso, porque até porque, como eu disse, eu sou mais do lado dos racionalistas do que do lado dos empiristas, e para mim ciência é uma moderna, é uma merda. Inclusive, um dos meus próximos vídeos que eu penso em gravar, podcast, na verdade, vai ser um podcast que talvez dê um pouco aí de BO pra mim, que talvez eu arranje briga aí com algumas vezes, mas o título exato do podcast será Problemas da Ciência. Talvez Problemas da Ciência Moderna, mas o título vai ser algo desse tipo, Problemas da Ciência. E aí eu sei que eu vou arranjar discussão com muito nego aí, chupa rola de Karl Popper, chupa rola de, sei lá, de Carl Sagan, seja lá de que for, mas é o que eu tô falando, cara. Os caras falam que o racionalismo é limitado, mas a ciência também é limitada pra caralho, sabe? Você tá trocando seis por meia dúzia. E é o que eu tô falando, pelo menos o racionalismo tem essa liberdade criativa muito maior do que o empiricismo, por assim dizer. E sem contar que o empiricismo leva a pura e simplesmente o materialismo. E materialismo é essa merda aí que vocês estão vendo, é a vida, o ritmo moderno de vida. É a modernidade é racionalismo, não, é materialismo puro. Enfim, eu espero que eu tenha respondido teu e-mail, não sei se eu respondi mais por vias gerais e não assim de maneira específica, mas eu espero que eu tenha respondido, e é isso. E bom, Vamos pro próximo e-mail. O próximo e-mail, caralho, vocês estão foda. Puta que pariu, os caras estão mandando umas. Os caras estão mandando uns puta e-mail, que puta que pariu, meu Deus do céu. Tá, vamos lá, vamos lá. Dificuldade em se expor e minimalismo. Olá, meu cara camarada, tudo bem? Antes de mais nada, feliz 2021. Sim, ele literalmente mandou isso no dia 31 de dezembro de 2020 e só agora, dia 10 de 2 de 2021, eu tô lendo. Sim. É pra vocês verem como eu tô atrasado. Mas também é o tamanho dos e-mails que vocês mandam, caras. Mas vamos lá. Me desculpe eu estar te entupindo de e-mail. É que escolhi você para me responder a dois questionamentos. Escolhi você. Charmander, eu escolho você. Creio que. Pikachu, é Pikachu. Creio que você é capaz de me responder. Não. Acho você com um gabarito para tal. Se tiver muitos e-mails para responder, tem. Responda dentre os meus, aqueles que você julgar mais importantes. Vou procurar ser o mais sucinto possível para não roubar o seu tempo. Vamos lá. Primeiramente, a dificuldade em se expor. Fiz um curso na área de humanas há 5 anos atrás e hoje, refletindo sobre os meus anos de faculdade, tenho muita nostalgia daqueles anos pelo simples motivo de não ter exposto em sala de aula tudo aquilo que gostaria de expor. Acredito que o que eu falei nos anos de faculdade ficou em torno dos 20% de tudo que gostaria de expor. Fiquei extremamente frustrado. Há um ano atrás, fiz um curso de 40 dias em uma sala de aula com 30 alunos. Terminei o curso com a mesma frustração dos tempos de faculdade. Não expus as minhas ideias. A essa altura do campeonato, você já deve estar sabendo do meu problema. Creio que, por você ser misantropo, antissocial e uma boa experiência como estudante, já tenha experienciado algo semelhante. O problema é o seguinte: por que temos dificuldades em expor nossas ideias? Por que travamos, mesmo sabendo às vezes que nossa opinião tem fundamento? Você saberia dizer de onde vem esse temor? Eu até já pensei em desistir de expor minhas ideias, mas não consigo, sabe? Aquela coisa de desistir de se expor, mas não consigo. Mas também não consigo me expor. De onde vem essa porra? O que está por trás? Com o advento das redes sociais está melhor, pois nas redes a gente consegue se expor. Cara, ele mandou duas perguntas. Essa e a segunda. Eu vou primeiro responder essa e depois eu vou para a segunda pergunta. Então, sobre a dificuldade de se expor, cara. Eu diria que isso está linkado com a tua preocupação. Assim, as ideias na tua cabeça, como você mesmo disse, elas fazem sentido e têm algum fundamento. Mas eu acredito que para você, eu posso estar errado, obviamente, mas eu acredito que para você também prioriza muito, você se preocupa muito com que quando você for expor suas ideias, elas façam sentido não apenas para você, que as está expondo, quanto também para os outros, que os outros também vejam sentido nas suas ideias. Isso por si só, quando você tem muito essa preocupação de que os outros também entendam o que você está falando e que eles entendam da mesma forma aquilo que você está falando, entendam igual você aquilo que você está falando, cara, isso é uma dificuldade, uma barreira que você coloca em si mesmo, que é simplesmente inútil. Inútil, por assim dizer. Por quê? Porque, cara, não importa o que você exponha, a forma como você exponha, o quanto você tente explicar aquilo que você está falando. Alguém sempre te mal interpretará. Se esse for o teu problema, se você se preocupar muito com o que as pessoas vão entender daquilo que você está falando e você quer que as pessoas entendam justamente da forma como você entendeu tal assunto, cara, desculpa te falar, mas assim, alguém sempre vai te mal interpretar, alguém sempre vai te mal entender. É uma coisa também que eu, que no meu podcast, eu já desisti um pouco, sabe, de ficar tentando explicar muitas coisas, ficar tentando, sabe, convencer as pessoas de maneira mais intensiva. Cara, alguém, não adianta, cara, você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, a pessoa com mais boas intenções do mundo. Alguém sempre vai te mal interpretar. Um fato empírico disso, que até é um ditado popular, é: se nem Jesus agradou a todos, Jesus foi crucificado, imagina nós, meros humanos, imagina nós. Então, assim, cara, se o teu problema foi esse, que você tem dificuldade de se expor, porque você quer expor algo e quer que as pessoas entendam esse algo da mesma forma que você entende, cara, abandona isso o mais cedo possível e coloca na tua cabeça e aceita que alguém vai te mal interpretar. Por exemplo, esse exemplo aí da sala de 30 alunos. Você pode explicar muito bem as suas ideias, você pode, sabe, explicar um por um aquilo que você quer falar, você pode, sabe, fazer tudo possível para que as pessoas não te mal interpretem ou que não tomem outras conclusões que não seja a sua conclusão. Mas você pode ter certeza que desses 30 alunos, pelo menos dois não vão, sabe, ou não vão entender porra nenhuma, ou então vão chegar numa conclusão completamente diferente daquela que você chegou. E por quê? Porque muitas vezes, pura e simplesmente, esses dois alunos não têm interesse algum naquilo que você está falando. Então, assim, e outra coisa também, quando você vai expor alguma coisa para alguém que não tem interesse, cara, não adianta. Para aprendizado e também para outras coisas, o interesse tem que partir de forma natural. O interesse tem que vir do receptor. E não adianta aquele que é o ativo, entre aspas, querer criar interesse no receptor da mensagem, se o receptor da mensagem não está aberto à mensagem que o cara quer passar, sabe? Então, assim, isso às vezes nem é problema do cara que quer expor algo. Às vezes é problema também do público, sabe? Enfim, se o teu problema foi esse, de tipo, eu sou muito preocupado com que as pessoas entendam o que eu quero passar e que elas entendam da maneira como eu quero passar tudo aquilo que, sabe, eu quero que as pessoas tenham o mesmo raciocínio que eu tive, que eu tenho na minha cabeça. Cara, desiste, porque isso não existe, isso é utopia. Você pode explicar bem explicado, sempre vai ter alguém que vai entender. Você passou X, a pessoa entendeu A. Não adianta. Se o teu problema é esse, com essa dificuldade de se expor, eu te digo, cara, abandona isso, abandona esse receio e aceita que as pessoas não vão entender aquilo que você queria realmente, e é isso, sabe? E sobre, sei lá, se o seu problema for mais questão de timidez, cara, aí eu diria que o problema talvez seja mais simples, eu diria para você começar a expor suas ideias, sei lá, com pessoas próximas. Expõe tuas ideias, sei lá, com a tua família. Eu sei que tua família, assim como a minha, assim como a família de todo mundo, não tem interesse em porra nenhuma de filosofia, de discussão e tal. Mas expõe, sei lá, tua tese pra alguém, sabe? Expõe tua tese pra alguém. Chama alguém pra te ouvir. E aí faz isso primeiro com uma pessoa, depois faz isso com duas pessoas, depois faz isso com um grupo de amigos. E aí, quando você expõe isso pra várias pessoas ao mesmo tempo, você vai ver, visivelmente, que várias pessoas que estão ali não vão ter interesse, e é justamente isso que eu acabei de falar, que várias pessoas que estão ali não têm interesse no que você está falando, e lide com isso de maneira natural. A maioria das pessoas não tem interesse nas tuas merdas, não estou aqui falando no sentido depreciativo, tá? Enfim, a maioria das pessoas não tem interesse nas suas ideias, não tem interesse nos seus pensamentos, não tem interesse porra nenhuma. A maioria das pessoas tem outros interesses, e filosofia é o último dos interesses da maioria das pessoas. Então, assim, bom, enfim, espero ter talvez te ajudado de alguma forma, não sei. Enfim, e agora a segunda pergunta. Não tem nada a ver com a primeira. A questão é a seguinte: como ser simples em uma sociedade de pessoas consumistas, hedonistas e utilitaristas? Gostaria de ter um estilo de vida minimalista, mas tenho medo de não conseguir. Principalmente no meu caso, que tenho 43 anos. Caralho, isso foi meio inesperado, porque eu esperava que você estivesse na casa de uns, sei lá, 25, 20 e alguma coisa anos, talvez 30, mas 43 eu assumo que isso foi um pouco, bom, enfim, principalmente no meu caso, que tenho 43 anos e solteiro, nunca casei e não tenho filhos. Penso em ter uma companheira antes da minha morte, só que acho muito difícil conseguir uma namorada tendo um estilo de vida simples. Cara, é aquilo que eu falei bem no começo desse podcast, cara. Se a mulher for decente, cara, ela não vai ligar pros teus bens materiais, sabe? Tudo bem que, no teu caso, tu tens 43 anos, vai ser mais difícil do que pra mim. Eu sou jovem, então, assim, eu ainda peguei uma pitanguinha no começo da vida que deu pra influenciar ela em termos dela ser mais ou menos parecida comigo. Já uma mulher mais velha, você não vai conseguir influenciar tanto, mas, assim, cara, mas teu caso é mais difícil de qualquer forma. Eu não sei como que tal aí as coisas pra quem tem 43 anos. Mas eu diria pra você não desistir. Mas enfim, já é difícil pra mim conseguir uma namorada tendo carro, apartamento e renda do setor público. Estabilidade. Imagina se eu me tornar minimalista. Se eu pudesse, andava muito mais a pé. Dentro da minha casa não tinha quase nada e usava sempre as mesmas roupas. Acredito que se não fosse a energia sexual, a procura por buceta, eu seria mais feliz. Acredito que as mulheres funcionam como uma espécie de soldado que nos captura e nos levam para o interior da caverna de Platão. Então te pergunto, é possível ser minimalista na terra do consumo? Grato pelo seu trabalho, tenho idade para ser seu pai, mas aprendo muito com você. Um abraço, graças. Obrigado. Obrigado. E agora respondendo sobre a tua segunda pergunta. Cara, sim, é possível sim. É que assim, cara, é o que você falou. Você quer encontrar alguma mulher e você tem receio de que essa mulher não vai aceitar teu estilo de vida minimalista. Cara, assim, cara, vamos lá, vamos lá. Vamos excluir as coisas através dos pressupostos. Se a mulher se importa muito com os teus bens materiais, ela gosta de fato de você ou ela gosta dos seus bens materiais? A resposta é óbvia. Não, ela não gosta de você. Se a mulher se importa muito mais com os teus bens materiais do que com quem você é, do que com quem você pode propiciar ela como pessoa, é óbvio que ela não gosta muito de você, é óbvio que ela está mais atenta ao teu dinheiro, ao teu patrimônio, do que a quem você é. Então, assim, se for pré-requisito para você arranjar uma mulher com 43 anos, você ter bens materiais, e quando eu digo bens materiais é você ser consumista, não só ter um estilo de vida assim básico, mas você ser consumista, por assim dizer, se esse for o pressuposto, você já pode, a partir desse pressuposto, chegar à conclusão de que a mulher que você arranjar não vai estar com você porque ela gosta de você, mas ela vai estar com você pela tua estabilidade financeira, ela vai estar com você porque ela gosta mais dos teus bens materiais e suposta estabilidade financeira do que ela gostar de você. Um dia em que você perder isso, ou sei lá, alguma coisa acontecer, ela vai estar muito possivelmente tendente a te abandonar. Então, assim, se a tua preocupação principal é, ai, se eu não tiver bens financeiros, cara, se você tiver bens, inverte a pergunta. Se você tiver bens financeiros e você for consumir seu caralho, você vai arranjar uma mulher decente, tendo esse estilo de vida, uma mulher que, assim, a priori, à primeira vista, ela vai. Você realmente acha que ela vai se importar com você e não com os teus bens materiais? Não, ela vai se importar muito mais com teus bens materiais do que com você. Então, assim, quando você é mais minimalista, isso atrai menos mulheres, de fato. Quando você tem um estilo de vida menos consumista e mais minimalista, isso de fato atrai menos mulheres. Porém, as mulheres que se atraem com isso são justamente mulheres que são menos ligadas a isso do que, enfim, são mulheres que são justamente menos ligadas a isso. Então, assim, se você inverter a pergunta, você vai ver que se você fosse consumista, você também atrairia uma mulher que é consumista, ou seja, uma mulher lixo que não gosta de você. Logo, o que que você acha melhor? Você ser consumista e arranjar uma mulher que não gosta de você, ou você não ser consumista, você ser mais minimalista e demorar mais, talvez até muito mais, para achar uma mulher, mas que, quiçá, você achando uma mulher, essa mulher com muito mais chance vai gostar mais de você do que dos seus bens. O que que tu achas que é melhor? Eu particularmente acho melhor a segunda opção. Eu, por mim, já que você já tem seus 43 anos mesmo, eu toparia, sei lá, esperar 5 anos que seja, para de repente, depois de 5 anos, aparecer uma mulher que ela viu meu estilo de vida simples, meu estilo de vida meio básico, por assim dizer, e me aceitou e quer viver uma vida comigo, uma vida simples, e quer ir morar comigo numa cabana no meio da floresta, sabe? Por assim dizer. Enfim, então assim, inverte a tua pergunta e vê se você quer o resultado. Se você deseja um resultado, se você deseja uma mulher que ela vai gostar mais dos teus bens do que de você, ótimo, você já tem a tua resposta. Começa a comprar, abandone o minimalismo e vire consumer. Agora, se não, se você quer uma mulher que realmente está com você por você e não pelos teus bens, então mais vale sim ser minimalista do que ser consumista. Que, cara, e é perfeitamente possível você viver um estilo de vida com essa mulher. Perfeitamente possível você viver um estilo de vida minimalista e em que você não faz parte, pelo menos não de maneira intensa, da sociedade consumista. É perfeitamente possível, sabe? É só você, sei lá, ter suas coisas básicas. É só você só ter aquilo que você precisa. Na tua casa, você só ter comida, você só ter as coisas para conservar comida, você ter algo para tua locomoção, se necessário. Você ter, sei lá, teus móveis. E é isso, sabe? Você viver uma vida simples é extremamente possível. Não tem ninguém com uma arma na tua cabeça, apontado pra tua cabeça, falando: compre, compre, compre, compre. Não tem ninguém, sabe? Então, assim, nós somos livres para comprarmos, para nos matarmos da forma como a gente quiser. Vai ser mais difícil, mais complicado de você arranjar uma mulher assim? Vai. Mas a qualidade da mulher que você achar assim sendo, muito provavelmente vai ser maior do que a qualidade que você acharia uma mulher lixo, sabe? É, eu mesmo, cara, eu passei, depois do meu primeiro namoro, eu passei 3 anos solteiro. 3 anos capengando, 3 anos quase virando migtal. E nesses 3 anos eu passei por muitas dificuldades, eu não me preocupei tanto com a questão financeira. Resultado, eu arranjei uma mulher que ela também, não que ela não se preocupe e descarta completamente a questão financeira, mas ela tá comigo por eu ser quem eu sou, e não por eu ter dinheiro, por eu vestir camisa da porra da Oakley, ou por eu ter carro, sabe? Cara, eu só tive carro, eu comprei, não é que eu comprei o carro, enfim, é uma história complicada, mas assim, eu tenho um carro, mas o carro que eu tenho, tipo, eu obtive, sabe, ano passado, quando eu conheci ela, eu nem tinha carro, eu nem tinha carta, não tinha porra nenhuma. E assim foi, eu consegui uma mulher, uma fêmea, por assim dizer, de como eu posso falar, de alta qualidade, porque simplesmente eu me vivi mais pelos meus ideais, e naturalmente isso atraiu alguém que tem ideais mais parecidos com os meus, sabe? Então assim, e também você, se a tua natureza ser mais simplista, mais minimalista, se você viver algo fora disso, você vai estar atraindo a tua natureza. E é isso que você quer pra tua vida, viver uma vida de mentira? Enfim. Bom, é isso. Espero ter respondido a tua pergunta, aos teus anseios, ou que pelo menos isso te ajude de alguma forma. E é isso. Obrigado pelo envio do e-mail. E sim, o e-mail ficou meio grande, mas tudo bem. Vamos lá. Erros. Esse cara aqui que me mandou agora erros é o cara do podcast anterior, do podcast o último podcast de leitura de e-mails, que falou mal do Kierkegaard. Sim, ele. Ó, vou ler agora. Erros. Olá, Thiago. Queria te dizer que Kierkegaard eu estava errado, pois critiquei sem lê-lo. Ah, Ava. Ah, eu nem desconfiei disso. Mas eu sentia quando lia, era essa... Meu Deus. Mas eu sentia quando lia, era essa, porque ler ele, eu não vou usar isso. Saber, para mim, está sendo melhor, pois acho que cheguei ao meu limite como teórico. E quero ver que eu faço algo de prático. Boa sorte. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não entendi muito do teu e-mail. Eu não entendi muito do teu e-mail por causa dos erros de português mesmo. Mas assim, a parte que eu entendi é que você... queria te dizer que Kierkegaard eu estava errado, pois critiquei sem lê-lo. Mas eu sentia que quando lia era por... essa porque ler ele e eu não vou usar isso, saber que para mim está sendo melhor. Então, cara, aí é que entra a questão. Você não vai ter uso dele, você não vai, sabe? Você vai ler Kierkegaard e vai apreender zero de Kierkegaard. Mas outras pessoas podem muito bem ler Kierkegaard e apreender coisa pra caralho, coisa útil pra caralho pra vida delas. Eu mesmo, cara, eu mesmo. Boa parte dos meus pressupostos filosóficos e consciências, principalmente sobre a subjetividade, por assim dizer, vem de Kierkegaard, sabe? Então, pra você não foi útil, mas pra mim, por exemplo, é útil. E sobre você não ter lido e mesmo assim ter criticado, eu acho que eu não preciso nem falar disso, né, cara? Eu acho que o meme já vem pronto, por assim dizer. Mas enfim, de qualquer forma, eu fico um pouco feliz de você ter conhecido parte do teu erro, já que no último podcast eu li teu e-mail e eu meti um pouco o pau em você, mas só de agora você ter mandado um outro e-mail, alguns dias depois desse e-mail, e ter falado que não, que você estava errado em parte, isso já me deixa um pouco feliz. Enfim, é só isso, o e-mail dele acabou, e agora vamos pro próximo. Será que vivemos em uma simulação coletiva? Lá vem o cara da Matrix. Lá vem o cara do papo de Matrix. Mas vamos lá. Eu não me refiro à teosofia mística, mas à teosofia existencialista, como autoconhecimento, domínio do ego, meditação profunda e auto-observação da mente, como a linha do Krishnamurti e do Osho, por exemplo. Cara, eu não manjo porra nenhuma disso daí. Já te adianto, mas vamos lá. Já lhe ocorreu que a realidade humana só existe para os humanos e, portanto, é puramente metafísica em relação ao mundo concreto? Sim. Cada ser, o mundo existente para um ser humano é completamente diferente do mundo existente para uma formiga, que é completamente diferente do mundo existente para um cachorro. Cada ser, por mais que o mundo e a realidade objetiva sejam uma só, é como se cada um de nós vivesse num universo particular e cada um vivesse num universo completamente diferente do outro. É o que o Wittgenstein fala com relação à linguagem. Se mesmo que fosse dada, por exemplo, ao cachorro ou ao elefante, ao que qualquer que seja o animal, a capacidade de linguagem, a capacidade de falar, nós não compreenderíamos a linguagem do cachorro, a linguagem do elefante. Por quê? Porque eles têm uma existência, uma forma de enxergar o mundo até empiricamente, principalmente empiricamente, tão diferente do ser humano, que simplesmente levaria muito tempo, ou talvez até seria impossível, da gente entender como seria a linguagem dos cachorros e ou como seria a linguagem dos elefantes. Então, assim, cada ser, por mais que a gente viva exatamente no mesmo mundo, cada ser vivo existente, isso varia até de humano para humano, percebe essa realidade de uma forma completamente diferente. Isso é bizarro. Mas enfim, é por isso também que a conciliação entre os seres da nossa espécie é tão difícil. Porque cada um enxerga a realidade, por mais que seja a mesmíssima realidade, cada um enxerga a realidade de uma forma diferente. Eu falo sobre isso pra caralho no meu livro que eu tô escrevendo, no capítulo sobre subjetividade. Mas enfim, e inclusive isso eu tiro bastante de Kierkegaard, que é o cara que aí que criticou, mas não, Kierkegaard é perfeitamente aplicável na vida real, principalmente a questão da subjetividade. Mas enfim, continuando no e-mail do cara. Um exemplo simples do que estou querendo dizer é a estúpida guerra que travamos com a nossa própria biologia, uma vez que a maior parte dos nossos hábitos e preferências é nociva à nossa saúde. Ora, essa autossabotagem não é biológica, visto que o sistema imunológico trabalha duro para combater os efeitos. Ela é imposta por nosso eu exterior, o qual se desconectou da vida real e se entregou à poluição cultural do mundo exterior. Portanto, há um eu biológico e um eu metafísico em permanente conflito. Sim? Talvez eu não concorde em todos os termos do que você está falando, porque você está falando mais de um lance de teosofia, e eu nem sei exatamente o que é isso, mas com o pressuposto dessa frase eu concordo, sim. Mas enfim, essa dimensão exterior é o mundo espiritual. E note que não tem nada místico ou sobrenatural no que estou dizendo, e ao contrário das crenças deístas e teístas, que almejam preservar esse ego metafísico numa eternidade imaginária, eu estou muito mais inclinado a aceitar a continuidade linear da vida biológica pela permanente reciclagem da matéria orgânica num processo de transição que chamamos de morte. Você acredita então em reencarnação? Enfim, continuando. E que não é morte porra nenhuma, já que a única finitude está no personagem transitório que vivemos agora. Você me deu indício de que você acredita em reencarnação. Você é espírita? Espiritualista? Sei lá. O que acaba mesmo é essa coisa metafísica que tem nome, endereço e parentes socialmente desarranjados, que choram por perder algo que acreditavam possuir. RS, RS. Já despertei a ira e o desdém tanto de ateus como de teístas com esse papo. KKKK, ninguém gosta de ouvir que só existe na própria crença. Porém, se isto for assim. Enfim, pera, calma. Antes de continuar, cara, eu só te digo um negócio. Para com esse complexo de adolescente de querer provar para todo mundo que, sabe, de ficar fazendo questão de entrar em discussão e questão de provar que as outras pessoas estão erradas. Eu tenho em mim um anseio de provar que tá todo mundo errado. Mas eu não fico aí entrando em discussão com a família, entrando em discussão em Facebook, entrando em discussão, sabe, para querer mostrar que não, vocês estão errados. Sabe, cara, para com isso é muito coisa de adolescente. Ou não, eu continuo assim, mas eu só tô te dando um toque assim para crescimento próprio de você para com você, enfim. Porém, se isto for assim, o que não estou afirmando que seja, mas as evidências são muito fortes, cara, existe evidência muito forte para quase todas as crenças, então. Enfim, inclusive pelas próprias leis da física, existe, e novamente, existe evidência muito forte para várias crenças, não somente para a tua. O porco cuja exploração e morte se defende hoje em nome de um paladar fútil pode ser a sua próxima forma biológica na reorganização atômica nesse mundo de água e carbono. Sim, você acredita em reminiscência, em reencarnação, mas ok. O que pode explicar metafisicamente as diversas lutas abolicionistas na história humana. Inconscientemente, estaríamos combatendo o nosso próprio karma planetário como o único organismo terráqueo, onde os ativistas cumprem o papel de seu sistema imunológico. Sei que parece viagem, mas é viagem por não ter sentido biológico ou por não fazer sentido ao ego. Ora, por acaso faz sentido imaginar que cada um de nós veio ao mundo na forma de um micróbio que chamamos espermatozoide, formado por nutrientes produzidos e digeridos por outras colônias de micróbios? E por acaso não é assim que funciona? Eu não sou contra a espiritualidade, mas como já disse o próprio Sam Harris, ela deve sair das mãos das religiões institucionalizadas e passar para um novo campo científico de pesquisa, integrado a outros campos do conhecimento. Cara, desculpa te falar, mas nesse final aqui, tu te meteste numa contradição imensa, cara. Porque assim, tu fala para tirar o poder, entre aspas, o poder de fala, por assim dizer, da religião, das principais religiões assim comuns, diga-se cristianismo, diga-se islamismo, diga-se budismo, assim, as maiores religiões, por assim dizer. Tu fala para tirar esse poder delas, mas você fala para passar o poder delas, tirar o poder delas para passar para uma instituição parecida com a tua, por exemplo, que acredita em reencarnação. Cara, reencarnação é algo científico? Algo que pode ser comprovado cientificamente? Se sim, por que que a reencarnação, em tese, pode ser comprovado cientificamente? E por que que uma forma de... E por que que a existência... Porque assim, para você comprovar que a reencarnação existe, você precisa comprovar também que existe uma certa unidade metafísica no ser, uma unidade que não morre com a morte física. Vou chamar aqui ela pura e simplesmente de alma. Para você comprovar que a reencarnação, cientificamente falando, para você comprovar que a reencarnação existe, você precisa também comprovar que a alma existe. A alma ou qualquer coisa parecida com uma alma. E há como comprovar, cientificamente falando, que a alma existe através de fórmulas científicas? Há como comprovar, cientificamente, empiricamente falando, que a alma existe? Não. Se tivesse como, a gente já tinha comprovado, assim como a gente já teria comprovado se Deus existe ou não, assim como a gente já teria comprovado se existe um universo paralelo ou não, se existe uma metafísica ou não. Cara, você caiu em uma grande contradição no final, porque assim, cara, não tem como comprovar porra nenhuma em termos metafísicos, não tem como comprovar em termos científicos que existe a encarnação, que Deus existe, que existe a alma, não tem como comprovar em termos empíricos barra científicos. Então assim, cara, se você quer a substituição da religião que já está aí estabelecida pela religião que para você parece ser a mais correta, só que pela via científica, sinto muito em lhe dizer, mas isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer pelo simples fato de que metafísica é incomprovável, é invalidável via cientificismo, via empirismo. Não tem como você comprovar pura e simplesmente a existência da alma via método científico. Então, assim, cara, nesse final aí você caiu numa contradição do caralho. Me parece só me parece, desculpa se te ofender isso, mas só me parece que você tem uma birra com as grandes religiões, uma birra com o cristianismo, uma birra com, sei lá, o catolicismo, talvez até com o próprio espiritismo. Você tem uma birra com as grandes religiões e aí você descobriu uma linha de pensamento, uma filosofia, seja lá como você queira chamar, que de repente para você faz muito sentido, que tem muitos argumentos a favor e de repente por essa grande birra que você criou para com as grandes religiões, você agora quer provar para todo mundo que isso que você descobriu está certo e que as outras religiões que estão tudo errado e que o teísmo, o deísmo, seja lá o que for, que não tem fundo nenhum de verdade, mas que a tua tem. E você ainda por cima quer comprovar a tua via método científico. Cara, desculpa te falar, mas você está partindo de pressupostos altamente contraditórios, por assim dizer. Eu não tenho nada contra você acreditar em Krishnamurti, Osho, ou na puta que pariu, você acreditar, por exemplo, em reencarnação, em reminiscência, é como Platão fala, se não me engano, reminiscência, não tem nada contra, e eu também, tipo, sinceramente, não tenho nenhuma opinião sobre. Mas assim, cara, você querer que, tipo, sabe, querer institucionalizar isso, você vai estar criando o mesmo problema, porque você acha que se a tua religião, se a tua crença fosse institucionalizada e de repente passasse a ser a religião das massas, você acha que ela também não seria corrompida e que muita gente começaria a olhar para tua crença e que igual você começaria a criar birra da tua crença, porque a tua crença virou uma crença de desalmado, de gente burra e e irracional e etc., você também acha que não ia ter muita gente que ia começar a criticar pra caralho a tua crença? Ia, cara. Então, assim, não adianta ficar nesse papo de criticar o cristianismo, de criticar as religiões institucionalizadas e o caralho, e querer provar a religião com ciência, cara. Tipo, cara, tu tá lutando uma luta que tu te auto. Você nem precisa, sabe? Os teus inimigos não precisam nem ir contra você, porque você mesmo já se contradiz. Sabe? É isso que eu quero dizer. Enfim, agora sobre a realidade das coisas, sobre se a rememoração, sobre a reminiscência, sobre a reencarnação, se ela existe ou não, cara, eu não tenho nenhuma opinião sobre. Eu não tenho. É igual ao ET, por exemplo. ET. Cara, se você me perguntar qual que é a tua opinião sobre ET, Thiago, você acha que existe ou não existe? Cara, eu sou completamente indiferente, pra ser bem sincero. Eu não. Assim, eu sinceramente eu sou mais pendente a achar que não existem ETs do que existem. E se existirem, eu diria que, assim, existem mais, assim, como micróbios, como bactérias, como formas de vida muito mais primitivas do que a gente imagina, tipo, em filmes, sabe? Filme de Hollywood, eles invadem, explodem e matam todo mundo. Mas, enfim. Eu não sei, cara, sobre o lance da rememoração, eu acho muito louvável, muito nobre você, por exemplo, você virar vegetariano porque na tua consciência você acha que o porco foi um ser humano em outra vida, ou o porco, ou a vaca, ou o que quer que seja, tenha sido um ser humano em outra vida, e por isso você vira vegetariano. Eu acho muito louvável, mesmo que eu não acredite nisso, eu acho muito louvável, eu acho muito nobre. O hinduísmo também tem bastante disso. O hinduísmo deixa de crer a vacas, se não me engano, inclusive, é até um animal sagrado na Índia, porque eles acreditam que as almas dos seres humanos, que não se comportaram bem, por assim dizer, nesse plano, pode acabar ficando presa, né, em alguns animais. E se você comer esses animais, você está meio que comendo a alma humana, meio que matando o ser humano ali. Enfim, o hinduísmo também fala um pouco sobre aquilo que você está falando. E o hinduísmo, querendo ou não, também é uma das grandes religiões institucionalizadas. O hinduísmo tem, se não me engano, 1 bilhão de seguidores. Então, assim, você atacar todas as religiões institucionalizadas, você também vai atacar religiões que têm um pezinho em comum com o que você está falando. E eu estou falando aqui principalmente do hinduísmo e do budismo. O hinduísmo na parte da reencarnação e o budismo na parte do. Não, budismo não. Eu falei merda. Enfim. Talvez sim, talvez não. Enfim, sei lá, enfim. Não quero ficar aqui digerindo muito, falando muito sobre a natureza do budismo, sei lá. Enfim, é isso. O cara não me mandou nenhuma pergunta, nada muito concreto para eu responder, então essa é a minha resposta ao e-mail. É só isso que eu falo, cara. Para com esse negócio de querer provar para todo mundo que você tá certo. E os outros são errados, e cara, não coloca a ciência no meio que não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Acredita em mim. Não, quer dizer, se você quiser tentar entrar no ramo da ciência, no campo da ciência, para provar que o teu Deus, ou a tua crença, ou sei lá o que você acredita, que aquele existe, pode ser comprovado pela via científica, ótimo, entretente. Mas eu garanto que você vai perder uns 40 anos da tua vida, 30, 40, 20 anos, seja lá quanto tempo for, e no fim das contas não vai atingir porra nenhuma. No fim das contas não vai conseguir, sabe? E sobre o título do e-mail, será que vivemos em uma simulação coletiva? Sim e não. Eu sou mais tendente a não do que sim, mas sim e não. De certa forma é uma simulação, mas não é uma simulação em absoluto. Não é tipo Matrix. Isso daqui não é Matrix. Enfim. É isso. Espero que meus comentários sobre te ajude, que foi um pouco comentário criticando, mas mesmo assim eu espero que te ajude, até em termos de amadurecimento, até das suas próprias ideias, porque como eu falei, você queira comprovar metafísica pela via científica, cara, desculpa. O máximo que pode chegar perto disso é Jung, mas é Carl Gustav Jung, mas assim. Carl Gustav Jung não seguia exatamente um método científico, ele foi altamente experimental, até porque ele é um dos pais da psicologia moderna. Então, assim, enfim. Inclusive, eu recomendo Carl Gustav Jung, para caso você queira, sei lá, se aprofundar nesse lance de espiritualidade. Enfim, próximo e-mail. Grupo de discussão. É discussão, mas ele escreveu lá. Bom dia, Thiago. Não li este e-mail no YouTube. Este é. Tá. É um e-mail que ele pediu, que ele me pediu uma recomendação e pediu para eu não ler aqui, então não lerei. Enfim, vamos pro próximo. Um ouvinte random nos últimos 3 anos. Deixa eu ver quantos e-mails mais tem para ler. Tem esse, mas não muitos. Enfim, vamos ver quanto tempo eu vou demorar para responder nesse. Talvez eu responda esse outro, ou talvez eu responda esse. Vamos lá. Um ouvinte random nos últimos 3 anos. Narrarei os poucos acontecimentos na vida de um jovem de 17 anos nos últimos 3 anos. Ah, você tem 17 anos. Isso explica muita coisa. Mas não estou querendo ofender. Enfim, já no último. É que esse cara que me mandou e-mail é um cara que comenta às vezes nos meus vídeos, então. Enfim, já no último ano do ensino médio, João, de 17 anos, se prepara para fazer o Enem. Leia-se demorar 2 horas para fazer a inscrição de forma online, sem base alguma, visto que estudou a vida inteira numa escola pública. Leia-se curral, e sem qualquer auxílio por parte dos pais. Ambos não tinham nem ensino fundamental completo. Lá está João, sentado na cadeira, esperando a prova que pode mudar sua vida, como muitos diziam. Mesmo sendo um dos mais inteligentes da turma, ou melhor, o aluno que sabe ler gaguejando e não se comporta igual um macaco em público, se depara com conteúdos jamais vistos em sala de aula. Extremamente confuso, não entende como ele, apontado como prodígio para muitos. Isso é comum, cara. Mas, enfim, não consegue resolver uma questão simples de razão e proporção. João vai para casa desolado. O dia do INEP liberar as notas chega, sem surpresa, foi pior do que fazer o teste de QI e ser avaliado com QI 70. A nota não dava nem para fazer ADM, a coisa foi feia mesmo. Eis que um parente próximo a João recomenda o mesmo a se inscrever no programa mais democrático para um jovem periférico, famigerado FIES. João, que é brainlet. Ai, cara, esses linguajar de internet, enfim. Mas também não é para tanto, recusa prontamente e decide estudar para valer naquele ano. Afinal, recém-formado e esperando a dispensa do exército, resolveu tirar um ano sabático. Forma gourmet de falar que está desempregado. Em fevereiro de 2018, João começa a maratona de estudos. Apesar de não saber nem por onde começar e o que fazer, João resolve usar o celular para algo útil. Além de assistir muito big.com, decide usar como plataforma de estudo o famoso YouTube, algo gratuito e de fácil acesso. Mais batendo a cabeça do que propriamente estudando, João não desanima, porém constata uma grande dificuldade em resolver questões do Enem, dado que a base do ensino fundamental do mesmo era bastante deficitária. Havia lacunas para serem preenchidas antes de avançar em temas mais complexos. João caiu na real. Era um genuíno brainlet, pagando de intelectual na internet para as pessoas à sua volta. Um duro golpe para esse jovem. To be continued, ou não? Bom, é um e-mail que o cara só relatou a situação dele, do João, né? Do João, mas não perguntou nada, como vocês devem ter percebido. Então, assim, cara, sobre a tua situação, cara, de você ter estudado numa escola merda, das pessoas falarem que você era inteligente, de repente, não. Cara, sobre esse lance de ser inteligente, você de repente se deparar com a realidade e perceber que não sabe porra nenhuma. Cara, isso é muito frequente no processo de saída da adolescência, sabe? Porque todo adolescente, cara, esse é um dos sintomas, uma das bases de você ser adolescente. Você acha que você sabe pra caralho. Você acha que você é inteligente, você acha que você tem uma tese única, que você sabe de alguma coisa que, uou, caralho, sabe? Que você é mais do que a maioria das pessoas. Não, porque pelo menos eu, não porque eu e essas, não porque essas pessoas, mas eu não, sabe? Eu não. Então assim, você já ter se deparado com a realidade de que não, você, que o João não é tão inteligente assim como ele pensava, já é um grande passo, sabe? Porque, cara, é a pior bosta, esse sujeito, e tem sujeito que nunca sai disso, realmente. De sujeito que acha que tem alguma coisa de única para dar ao mundo, que sujeito que acha que, uou, criou algo que, nossa, meu Deus, vai revolucionar alguma coisa. Cara, não. Cara, você, muito provavelmente, você é só um sujeito mediano na sua adolescência, e não, você não vai, muito provavelmente, criar porra nenhuma, você vai ser só mais um normal na vida, que vai ter uma vida normal, vai viver, morrer e acabou, sabe? É isso. A maioria dos seres humanos é isso, não são mais do que isso. Então, assim, você ter se deparado, o João ter se deparado com a dura realidade de que não, ele não era assim tão inteligente, de que não era assim tão, como ele pensava, já é um passo. E sobre a questão assim de você não ter recebido base, você ter estudado uma escola merda e um dos motivos para você ter reprovado no Enem foi justamente que você não teve base, não recebeu, não estava preparado. Cara, o que eu aconselho você a fazer é ou pagar um curso assim, cursinho mesmo para vestibular, um curso específico para vestibular, ou sei lá, procurar um curso popular, mas eu sei que curso popular não é muito bom. Mas assim, você vê se você consegue através de ajuda dos pais mesmo, ou de ajuda, não sei, da tua família, ou de quem quer que seja, pagar um cursinho e de repente, sabe, estudar. Porque no cursinho você vai receber conteúdo específico para você fazer Enem, para você fazer vestibular, puta que pariu. Então, se esse for o teu objetivo, fazer o Enem, sei lá, entrar na faculdade, seguir uma área, tente conseguir um curso. Quem sabe até, se necessário, consiga, sei lá, aqueles empregos de jovem aprendiz que você trabalha 4 horas, 4, 6 horas no máximo, consegue esses empregos aí, com o dinheiro que você ganhar, paga o cursinho aí para vestibular e com o dinheiro que sobrar guarda para ti, ou sei lá, compra besteira para ti, compra um lanche aí no iFood ou na puta que pariu, final de semana. Enfim, cara, eu só tô te dando ideia, mas assim, é o que eu já falei aqui para 500 e-mails passados e vou falar de novo. Pondere se é isso que você quer, sabe? Se você realmente quer passar no Enem, se você realmente quer passar a faculdade, se você realmente já sabe qual curso você quer fazer, siga esse caminho. Se você não tem certeza de porra nenhuma, eu não digo nem para você não fazer Enem, mas nem para você passar um ano dentro de casa fazendo nada. Por quê? Porque, cara, a vida passa muito rápido. Eu sei que você, pessoal que é mais jovem, que tem na casa de 16, 17, 18, 19 anos, ainda não percebe o tempo com a fluência, com a rapidez que eu, com meus 28, percebo. Mas assim, eu te garanto, cara, o tempo passa muito rápido mesmo. E assim, se você tivesse lá na casa dos 18, 19 anos, daqui a 5 anos, daqui a 5 ou 6 anos, você vai começar a perceber o que eu tô falando. Quando você simplesmente um belo dia parar, assim, do nada, olhar para trás e pensar, caralho, faz 10 anos que eu saí do ensino médio. Tipo, caralho, parecia que era ontem que eu saí do ensino médio. Porque a vida tende a passar mais rápido quanto mais tempo passa. Então, assim, quanto mais velho você for, mais a vida vai passar de maneira rápida, por assim dizer. Ou pelo menos essa vai ser a sensação que você tem. Então, assim, e por mais que um ano possa parecer não muita coisa, mas assim, cara, pelo menos tente passar um ano fazendo alguma coisa. Sei lá, aprendendo alguma coisa. Por exemplo, aprendendo inglês. Se você não sabe inglês, passa um ano estudando inglês, para depois, daqui ano que vem, por exemplo, você já estar medianamente fluente em inglês. Porque mesmo não sendo algo pesado, por assim dizer, que o ideal seria você fazer mais coisas, mas só de você aprender alguma coisa que pode ser útil para você até em termos de currículo, já vai ser já é alguma coisa. Mas assim, não passe, evite você passar um ano, 6 meses, o tempo que for, fazendo absolutamente nada. Por quê? Porque isso pode dar corda para daqui a pouco você querer passar mais tempo ainda fazendo nada. Afinal de contas, é bom você ficar em casa sem responsabilidade, é bom pra caralho. Todo jovem gosta disso. Tem muito jovem por aí, inclusive, que tem medo de crescer. Por quê? Porque vai ter que começar a fazer as coisas, vai ter que começar a sair de casa e muita gente não quer isso. Então, assim, cara, evita você ficar muito tempo em casa, porque você pode acabar ficando acomodado e depois vai ser mais difícil para você sair disso. Enfim, então assim, pondera sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você acha que você gosta, vê aquilo que você acha que você aguentaria e dependendo, faça um curso lá de um pré-vestibular, ou paga um curso pré-vestibular, ou não, ou dependendo, pode passar um ano aí em casa, mas passe um ano fazendo algo minimamente produtivo. Seja, sei lá, um ano lendo livros, um ano estudando inglês, aprendendo inglês, ou sei lá, um ano estudando matemática, um ano aprendendo a jogar poker e quem sabe até começando a ganhar um dinheiro com poker, ou um ano, não sei, investindo em alguma coisa, aprendendo sobre alguma coisa, para depois começar a investir em alguma coisa que dá dinheiro, não sei, trading, apostas online, sei lá, enfim, mas não fique nessa de um ano trancado em casa sem fazer nada. Primeiro, porque o tempo passa muito rápido, e segundo, porque isso vai te criar uma certa zona de conforto, inconscientemente até, e depois para você sair dessa zona de conforto vai ser mais difícil do que se você não tivesse entrado, nessa zona de conforto que você mesmo vai ter criado. Mas, enfim, é isso. Como ele não mandou pergunta, então, assim, não sei se os meus comentários vão ser de alguma ajuda. Mas se for de alguma ajuda, ótimo. Se não for, é isso. Enfim, vamos lá. Acho que agora vai ser o último e-mail que eu vou ler, porque já vai dar 1h30 de podcast, tá um tempo bom. E daqui a pouco eu tenho que jogar com um amigo meu. Se eu gravar durante mais tempo, eu vou ficar mais cansado que eu já tô e quero dar um tempinho. Enfim, vamos pro último então. Bandas e macacos. E é bom porque é um e-mail curtinho. Qual a sua opinião sobre esse rock, indie e banda ghost? E por que público de metal não evolui? Cara de 40 anos com mentalidade de 15 anos em shows. Abraço. Cara, isso é uma coisa que realmente eu enxergo muito no meio do metal. E um dos motivos de eu ter me afastado um pouco do pessoal do metal, porque são os caras que. Os caras são. Cara, eu vou resumir em uma palavra o que eles são: normes. E uma das características de qualquer pessoa norme é a tendência à não mudança. Esse é um dos pilares para você se definir como norme. O norme nunca muda. Então, assim, o metal é tomado por norme. E basicamente, cara, é isso que você tá falando. O cara tem 40 anos e ainda tem a mentalidade de 15. O cara acha que sabe, que ele é superior porque ele ouve metal, ou sei lá, o cara acha que o cara, por exemplo, o cara era de esquerda, porque o povo de hoje em dia foi-se o tempo em que ser do metal era coisa de, sabe, de macho, de sabe, de queimar igreja. Foi-se o tempo. Hoje em dia, metal é muito mais coisa de sojado do que de gente assim com músculo mesmo, com, sabe, queimar igreja, matar pessoas, enfim. Um exemplo, o cara hoje em dia do metal é o quê? Ele é de esquerda, o cara, sei lá, ele começou a curtir metal com 15 anos, com 25 anos continua curtindo metal e de esquerda, com 35 continua curtindo metal e de esquerda, com 45 continua curtindo metal e de esquerda e continua, sabe? Continua, continua, nunca sai disso. E aí também o ideal de beleza dele, a mulher toda tatuada, e quanto mais rodada a mulher for, melhor, e quanto mais fetiche tiver também, melhor. E assim, os caras nunca saem disso, sabe? Os caras nunca saem disso, nunca muda a opinião política, nunca não compartilha com tal banda porque tal banda é de facho, não escuta tal banda porque tal banda, ai, black metal, ai, mano, não escuto black metal porque a banda é nacional socialista, ai, porque o Varg é nacional socialista, essa bosta aí, cara. Ai, cara, nossa, sabe, hoje em dia eu ainda escuto pra caralho metal. Se você for lá no meu Spotify, no meu Last FM, você vai ver que tem banda pra caralho de metal. Mas eu não me denomino mais como metaleiro, headbanger, o que quer que seja, porque, cara, público do metal é uma bosta, cara. Público do metal é só utilizando o termo que o carinha do último e-mail falou, brainlet. É só os caras QI60 que acham que é QI120 porque é de esquerda, sabe? Aí é porque a sociedade não consegue separar o Estado da igreja. Cara, eu tenho uma conhecida minha, uma amiga minha, que eu gosto dela, mas assim, cara, eu às vezes eu fico um pouco de cara, eu fico um pouco puto, porque, cara, eu conheço ela já há literalmente 10 anos. E, cara, a crítica social foda que ela fazia há 10 anos atrás, por exemplo, ai, porque o Estado e a igreja não conseguem se separar. Essa crítica social foda que ela fazia há 10 anos atrás, e ela é metaleira, essa crítica social de 10 anos atrás, ela tá com quase 30 anos na cara e continua fazendo post de Facebook, continua fazendo esse tipo de post de crítica social foda. Porque, ai, o Estado e a igreja, sabe? Esse tipo de post. Cara, se passou 10 anos, a mina tinha 18 anos, agora a mina tem 28 anos, 29, não sei. E continua fazendo esse tipo de post, sabe? Continua compartilhando esse tipo de coisa no Facebook. E não muda, sabe? Cara, então assim, metal não é merda, mas o público geral do metal é uma merda e metal virou coisa de sojado. Infelizmente ou não, metal hoje em dia é coisa de sojado. Essa é a grande realidade. E assim, sobre a primeira pergunta, sobre o que você acha de rock indie é 100% pau mole. Pra mim, indie é pau mole, gênero musical de pau mole, ou seja, de homem sojado, homem sem muita masculinidade. Pra mim, indie é pau mole. Tirando algumas pouquíssimas, tipo, pouquíssimas, pouquíssimas mesmo, bandas do gênero, mas indie pra mim é sinônimo de pau mole. Indie pra mim é um dos gêneros mais menos masculinos que eu conheço. E sobre o Ghost, cara, eu não tenho nenhuma opinião sobre o Ghost. Inclusive, eu já fui num show do Ghost. Porque há 3 anos atrás teve o Maximus Festival. E aí, nesse Maximus Festival, que eu fui com um amigo meu da época, tocou Ghost. E foi da hora, cara. Eu devo dizer que eu gostei do show do Ghost. Eu escuto Ghost, inclusive, de vez em quando. Mas assim, para mim, Ghost é tipo. É, cara, é meio que o pop do metal. É aquilo que. É aquele típico meme da pessoa que diz que gosta de metal, mas aí você vai ver as bandas que ela curte, é tipo Linkin Park. Linkin Park, System of a Down, Ghost, essas porra aí. É que nem, por exemplo, o meme do cara que diz que gosta de anime. Ai, quais animes você assiste? Naruto. Naruto, Boku no Hero Academia. Sabe esses. Sabe? A pessoa que diz que gosta disso, mas que nunca se aprofunda nisso. Ou seja, que não gosta realmente disso. Porque pra mim, quem curte metal, gosta realmente de metal, é o quê? Escuta Judas Priest, escuta Iron Maiden. Eu detesto Iron Maiden, mas assim, quem gosta realmente de metal, escuta o quê? Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath. Se bem que Black Sabbath também é um pouco meio de poser, como fala, mas enfim, Black Sabbath, Metallica, principalmente Metallica antigo, Sodom, Exodus, Death. Por aí vai, pra mim isso é o um metaleiro. Não esses caras aí, ai, porque Linkin Park, Deftones, Ghost. Cara, isso daí pra mim é o pop do metal, e pop do metal pra mim não é metal. Five Fingers Death Punch é outra banda que, pelo amor de Deus, também tá no hall de banda de poser. Mas enfim, cara, todos esses gêneros aí que você falou, metal, indie e ghost, pau mole. Eu coloco todas essas daí no mesmo quadrante, pau mole. Indie, pau mole. Metal em geral virou coisa de pau mole, de sojado, de barbearia gourmet de R$ 40 pro cara cortar o cabelo. 40, R$ 50 pra cortar o cabelo e ou fazer barba. E Ghost também pau mole. É legalzinho Ghost, mas apesar de ser pau mole, eu acho legalzinho, sabe? Como que é? Mary on a Cross. É isso aí, Mary on a Cross? Sei lá, não lembro, não lembro. Enfim, foda-se. Bom. E é isso, eu acho todas essas porra aí pau mole do caralho. Infelizmente, metal virou sinônimo de pau mole. E é isso. Peraí, calma. Tem mais um e-mail aqui que o cara me mandou, tipo, esses dias atrás. Tá bom, vai, eu vou ler. Tá bom, último e-mail. Eu já queria parar, mas o título do e-mail é Preciso de Ajuda, 3 pontos de exclamação. Ai, como eu sou otário. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler o último e-mail só porque o cara colocou aí no, na porra do título do e-mail, preciso de ajuda. Fala, mano, tudo tranquilo? Então, queria fazer. Eu vou tentar ler. Vou tentar ajudar o cara, mas também vou. Também não vou me esquecer das minhas necessidades, vou tentar errar. Fala, mano, tudo tranquilo? Então, queria fazer um desabafo aqui a respeito de uma situação bem constrangedora, pelo menos para mim. Então, eu conheci uma mina muito legal no Insta, ela é russa e tal. Ah, cara, porra, não, cara. Tá, vamos lá. Daí eu fui trocando ideia com ela a respeito da vida e coisas cotidianas. E acho que me apaixonei pela garota, não sei explicar. Ela é tão legal, sabe? Não é como as outras. Quando o meme já vem pronto. Desculpa tá rindo, cara, mas. Enfim, não é como as outras que eu conheci pessoalmente aqui no Brasil. Eu sei que esse negócio de web namoro para muitos é considerado piada, por isso evito falar sobre isso com familiares e conhecidos, mas sei lá, ela é tão recíproca comigo, entende? Ela já falou dos problemas dela e eu dos meus, sabe? Isso nunca aconteceu comigo. Eu gostaria muito de vê-la pessoalmente, mas eu tenho consciência que provavelmente até eu condições de vê-la. Cara, Rússia, pesquisa o preço da passagem para a Rússia. Continuando, ela provavelmente estará com outro, porque eu sei que a relação vai esfriando e isso me deixa mal. E eu mesmo às vezes me considero um carente de merda. Eu queria ser mais estoico, sabe? Eu só não queria passar por situação igual a essa, porque eu sei que esse tipo de coisa é perda de tempo e isso vem me atrapalhando. Às vezes perco o foco nos estudos, às vezes me bate uma carência da porra, fico pensando se ela já tá com outro. Enfim, peço desculpas por ter se alongado. Gostaria de saber a sua opinião a respeito. Desde já, obrigado. Cara, vamos lá, vamos lá. Eu vou apontar alguns fatos empíricos. Por que que eu digo empíricos? Porque você mesmo apontou para mim no e-mail que vão ser irrefutáveis porque você mesmo falou. Vamos lá, primeiro fato empírico. Ela é russa, ela é da Rússia, ela é da Rússia. Eu vou repetir isso daqui 5 vezes. Ela é da Rússia, ela é da Rússia, ela é da Rússia, ela é da Rússia, ela é da Rússia. Cara, você sabe o quanto de distante é isso do Brasil? Cara, não importa se o papo com ela fluiu, se ela sabe, se rolou reciprocidade, ou seja lá como você quiser chamar, se ela parece diferente. Cara, eu vou repetir mais uma vez. Ela mora na Rússia e você mora no Brasil. Você já pesquisou quantas horas é de avião daqui para a Rússia? Você já pesquisou o preço da passagem daqui para a Rússia? Você já pesquisou em quantos quilômetros é a distância daqui para a Rússia? Cara, não, não, não, não, não, não, mas eu gostei dela. Cara, vamos aos fatos. Você falou que aqui no Brasil você nunca conheceu uma mina que rolou o que rolou com ela. Tá, beleza. Mas você realmente acha que isso compensa a distância que você tá dessa mina? A mina, eu vou repetir mais uma vez, a mina é da Rússia. A mina. Deixa eu pesquisar aqui. Preço passagem Rússia. Meu Deus do céu, deixa eu pesquisar aqui. Passagens para a Rússia a partir de 1.393 ida e volta. Caralho, até que não tá tão caro assim não. Ida e volta. Geralmente, voos baratos de hoje, 3.498. Então, tem um site aqui que tá falando que tá 1.393, ou seja, 1.400. E tem outro site aqui falando que parece mais confiável, porque esse site aqui, esse primeiro, é um blog, não é um site de passagem mesmo, mas sim um blog. Eu tô entrando em outro aqui que é site de passagem mesmo. Cara, saindo de São Paulo, que é onde eu moro, tá literalmente R$ 4.000, R$ 4.003 a passagem daqui para a Rússia. R$ 4.000. R$ 4.000. Eu vou repetir, R$ 4.000 a passagem daqui para a Rússia. Cara, só pelo que você falou aqui, eu já coloco você na casa dos 16 a 20 anos. Ou seja, você ainda mora na casa dos pais, você ainda é independente deles, você ainda não tem dinheiro próprio. Cara, me diga uma coisa. Como que você vai? Imagino eu, posso estar errado. Mas como que você vai para a Rússia com a passagem custando R$ 4.000 se você muito provavelmente não tem um emprego e ainda depende dos pais? Como? Você vai, tipo, na tua cabeça você acha que tu vais conseguir convencer os teus pais a te dar R$ 4.000 para você ir para a Rússia para conhecer uma mina que você sabe, que você não sabe porra nenhuma dela, que você só sabe o que ela fala, mas que assim, você não tem como saber se é real ou não. Vamos lá. Eu vou continuar com os fatos empíricos e depois você, na tua casa, você como você mesmo, você pesa na tua cabeça se vale a pena ou não. Primeiro fato, Rússia. Rússia, R$ 4.000, 50 mil quilômetros de distância, 30 horas de viagem. Primeiro fato, Rússia. Fato empírico. Segundo fato, você estar num webnamoro, um webnamoro é, com relação a ela ter outro, é o outro de Schrödinger. Pesquisa sobre Schrödinger, Schrödinger. Eu não sei se eu falei certo, mas pesquisa aí, Schrödinger, o gato de Schrödinger. Quando você está web namorando, existe, além de você, o outro de Schrödinger. O que eu quero dizer com outro de Schrödinger? Ele está e não está ali. Por quê? Porque, cara, quando você tá web namorando, você fica muito refém da palavra da outra pessoa. Então, assim, não tem como você saber se ela tá com outro ou não está com outro, porque, cara, ela pode mentir. Sabe? Sabe o quão fácil é para uma pessoa no web namoro mentir para você? É muito fácil. Ela pode estar literalmente falando com você enquanto ela tá literalmente de quatro e outro cara metendo nela. E outro cara metendo nela enquanto ela tá, tipo, te escrevendo e falando: não, eu te amo, não, não sei o quê. Tem outro cara literalmente metendo nela enquanto você tá lá, tipo, de amorzinho com ela. E, cara, numa relação do tipo web namoro, existe o outro de Schrödinger. Ou seja, ele pode estar ali, ele pode não estar ali. Ao mesmo tempo, as duas respostas são válidas. Você só vai saber se você pagar os 4 mil para ir para lá. E aí que tá a grande pergunta. Você vai querer pagar 4 mil só para saber se a mina tem outro ou não? E 4 mil com uma passagem marcada, que você tem ida e volta marcada, que depois você vai ter que voltar. pro Brasil e voltar pra essa dúvida do tipo... Porque ela pode muito bem encobrir pra você e, tipo, ela tá lá dando incessantemente pro cara enquanto tá falando com você coisas fofinhas, e aí você vai pra lá e passa uma semana com ela e depois volta, e aí nessa uma semana ela fala pro cara, ó, eu não vou te encontrar, mas depois que esse otário foi embora, nossa, você vai me comer de quatro daquele jeito. Quero que você goze na minha boca. Tipo, cara, é o outro de Schrödinger. Tipo, mesmo se você for lá ver ela, o simples fato de você ter que voltar, já vai voltar a dúvida. Porque, tipo, cara, web namoro, cara, você não tem como saber se a pessoa é aquilo mesmo. Não adianta, cara. Ah, mas ela é tão legal comigo. Mas ela, sabe, ela parece ser diferente. Cara, a quantidade de mina. O terceiro fato empírico, que não é do teu e-mail, mas que você, se você tiver cérebro, você pode observar. A quantidade de mina por aí que tira dinheiro disso, que se aproveita disso, de ficar pagando de web namorada, de fofinha e tal, e que se aproveita disso pra tirar dinheiro de otário, pra fazer com que o otário ache que ela se importa com ele, mas que na verdade não, ela só tira, tipo, literalmente um minuto pra te responder. Sabe? Um minuto pra te responder a cada X número de horas, e a partir disso ela, pronto, já gera esse sentimento de paixão, porque você, quarto fato empírico, você é carente, você mesmo falou. Mas enfim, voltando pro terceiro. Cara, a quantidade de mina que se aproveita disso, de tipo, dar uma atençãozinha pro cara e pronto, o cara se apaixonar, e de repente quando o cara vê, o cara tá começando a pagar coisa pra ela, cara, não tá no gibi. OnlyFans é só feito disso, de mina que faz o cara acreditar que ela queria estar ali com ele, seja fazendo o que for, seja abraçada com ele, seja chupando o pau dele, e aí o cara, como ele não tem dinheiro ou não pode realizar aquilo naquele momento, ele paga, sei lá, compra o pack, paga o OnlyFans dela. Não tô dizendo que a tua mina aí da Rússia faz isso. Mas assim, cara, quem garante que essa tua mina da Rússia também não faz a mesma coisa que outros caras? Quem garante? E outra coisa também, quinto princípio empírico irrefutável. Você realmente acha que não tem mais 500 caras que conversam com ela, 500 caras que, sei lá, puxam um assunto com ela, se ela for bonitinha ainda por cima, e ainda por cima russa, que muita gente gosta de russa, porque russa é aquele padrão de beleza de branquinha, loirinha, enfim, cara, se ela for, ainda mais se ela for bonitinha, você realmente acha que não tem caras com uma condição muito mais fácil, inclusive caras que moram na Rússia até, inclusive, que falam com ela? Você realmente acha que não tem você e mais 500 que falam com ela? Você realmente acha? Cara, pega todos esses fatos aí que eu te citei, principalmente o fato de que ela mora na Rússia, principalmente esse fato, coloca ele na balança e pesa pra ver se realmente vale a pena você pagar 4 mil pra passar, tipo, uma semana com ela, pra depois de passar uma semana com ela, você voltar, isso se acontecer. Porque se você chegar lá na Rússia e ela tacar o foda-se pra você e falar, não vai dar pra eu passar com você não, desculpa, e pronto. E se ela resolver falar isso? Você não pode fazer nada. Você não vai saber onde que ela mora, você tá num país completamente diferente do seu, você não sabe como funcionam as leis das ruas, você não sabe nem falar russo, provavelmente. Então, cara, você, se você for pra lá e ela de repente, simplesmente, e ela pode fazer isso, falar pra você, não quero, não posso te encontrar, e acabou. Cara, você vai ter gasto 4 mil reais, você vai estar literalmente jogado 4 mil reais na lata do lixo. Ah, mas eu ainda posso explorar a Rússia. Mas não, cara, não tenta de mudar o foco. A gente sabe que o teu principal foco, se você for pra Rússia, é ver a menininha, é ficar com a menininha. Se isso não se realizar, o teu consolação, a tua consciência, pra tentar fazer você se sentir menos merda, ela vai falar, não, mas eu tô aqui também pela viagem, eu também tô aqui pra conhecer a Rússia. Mas vamos ser bem sinceros, se não fosse pela... Se essa mina não existisse, você ainda iria pra Rússia? Lá pra puta que pariu, 4 mil reais, 50 mil quilômetros de distância, ainda iria para a Rússia se essa mina não existisse? Não. Então assim, cara, assim, sendo muito, ainda se você for muito otimista e ou ignorante, ainda se você for muito otimista e ou ignorante, sabe, coloca os prós e os contras numa balança. O que você acha que tem muito mais peso? Os prós ou os contras? Cara, eu já tenho na minha cabeça a resposta. Agora, você que dê a resposta pra você. Mas é o que eu tô falando, cara. Pesa tudo aquilo que eu te falei. Pesa esses 5 fatos empíricos irrefutáveis. Pesa esses 5 fatos. E coloca na balança. Você realmente ainda acha que vale a pena? Bom, se você acha que vale a pena, eu não tenho mais nada a falar e boa sorte. Mas assim, cara, você vai viver, eu sinto te informar, mas você vai viver eternamente nesse modelo aí de web namoro, você vai viver eternamente com o outro de Schrödinger. O outro de Schrödinger, que é aquele, ele pode existir, ele pode não existir. Eu não sei, sabe? Eu não sei. E pode ser que nesse exato momento ele esteja ali, eu esteja comendo ela e eu tô aqui, sabe? E aí entra essas paranoias na cabeça. Cara, eu já... Eu não que eu web namorei, mas eu já tive algo semelhante a um web namoro. E eu sei como é. É uma merda, cara. É uma merda. Você se sente angustiado. Você fica tipo, será que ela tá falando a verdade? Cara, não tem como saber. É o que eu tô falando. Não tem como saber se é real. Cara, ah, mas no Brasil eu nunca achei uma mina. Cara, você é jovem, você é novo, muito provavelmente. Espera. Uma hora talvez apareça uma mina decente. É que realmente tá difícil de achar mulher decente. Mas assim, cara... Não é por isso que você deve arranjar uma mina na Rússia, cara. Rússia. Rússia. Rússia. 50 mil quilômetros de distância. 4 mil reais a passagem mais barata. Cara. Cara. Enfim. É muita coisa. É muito contra. Na minha cabeça, pelo menos, é muito contra. São muitos contras para poucos prós. Muitos contras para poucos prós. Agora, se você acha que não, que mesmo assim vale a pena, sei lá, investir, que colocar, assim, querer talvez até sacrificar 4 mil em prol de uma... em prol de uma... algo que com muita possibilidade não vai se realizar, não vai dar certo e etc. Boa sorte, é só isso que eu tenho que te falar. Mas enfim, cara, se isso for também algo que está te atrapalhando a tua vida, é mais um fator, sexto fator empírico, está atrapalhando a tua vida, porque você está pensando mais nisso do que deveria, em algo que simplesmente está fadado ao fracasso. Eu não vou falar assim para não te magoar, mas assim, com 90 e alguma coisa por cento de chance, 95% de chance, está fadado ao fracasso. Se isso também está te atrapalhando a tua vida, sexto fator para você deixar isso de mão, deixar isso de lado, sabe? Ou sei lá, eu falar pra ela, ah, você viria aqui, se ela de repente vier, uou, nossa, milagre. Mas se ela não vier, foda-se, sabe? Enfim, cara, pesa os prós e os contras, mas na minha cabeça, com toda a certeza do mundo, os contras superam e muito os prós. Muito mais. Quilômetros, 50 mil quilômetros de distância à frente, os contras dos prós. Enfim, é isso, mas de qualquer forma eu te desejo boa sorte aí na tua empreitada, seja pra... ir pra lá pra Rússia, ou seja, pra você se afastar dela e, tipo, seguir tua vida normalmente. Então é isso. Eu achei que era algo mais sério, sinceramente, mas, enfim, de qualquer forma, espero que isso te ajude. Enfim, é isso aí. Chegamos a outro fim de e-mails. Ainda tem dois e-mails pra ler, mas eu não vou ler. Sinceramente, já tô cansado, já tá com 1h50, já tá bom. Então é isso, eu sigo escrevendo o livro. A próxima leitura de e-mails vai ser só quando eu terminar a segunda parte do livro. Então vai demorar um pouco. Então não reclamem, se reclamem, vai pra puta que pariu. Então é isso, beijos, abraços e até o próximo. Fiquem todos na paz de, sei lá, de Deus ou de, sei lá, em quem vocês acreditam. Abraços.